é pra ganhar. E pra Eterniza foi com o time reserva. Metemos seis então, chupa bambu. Ai, pra lá seus gambá, só com o juiz pra ganhar. Só dou moral quando for trimundial. Chega 5 e meia, não bobeia, ouve as manchetes. O programa começou na 97. Estádio. Menina! Tá no ar, Estádio 97, aqui na Energia 97, oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também BV Financeira, crédito para ajudar nas suas contas? Ligue 3003-7888, acesse bvfinanceira.com.br. Extra Black Friday de verdade, só hoje até a meia-noite. Só no Extra, aproveite para economizar muito. Tá no ar, Estádio 97, aqui na Energia. Sejam bem-vindos, boa tarde. Boa tarde. E aí? Tudo bem? Tudo certo aí, mano? Tudo certo aí, DG? Tudo certo, beleza. Seu Bento? Tudo firmeza, né? Firme, Bento. Tô aqui. Cadê o sol, seu Bento? O sol firmeira. E qual a recomendação, já que o sol foi embora, qual a recomendação pro final de semana, Rogério? Lembrando que tem jogão, hein? Domingo. Não esqueça disso. Que jogo bom, mas nesse fim de semana, né? No outro aqui tem Barcelona e Real Madrid, dia 3. Né? Às 13h15. A gente podia ir, né? Fazendo tudo. Ah, vamos? Acabando o ano. João, a gente fica na casa da mãe dele em Cities. Isso, segura a onda aí. Boa. Mas hoje, seu Bento, hoje é dia de retesar a pele do pandeiro, velho. Como que é? Nossa, essa daí eu não peguei. Retesar, né? A pele do pandeiro? É pesar, você dá uma esticada. Entendeu? Porra, e o pandeiro. Mas o pandeiro não estica, velho. O pandeiro assim? Tem regular. Assim, ó. Ah, é? É legal, né? Quando você faz assim, né? É legal. E dá um assim, sono. Você sabe que a última vez que retesaram lá o Benjamin, deceparam metade, né? E já era pequeno o negócio. É mesmo, mano? Não é aquele negócio, né? Não, já era uma coisa... Em geral, né, mano? Ele tem uma frustração, né, mano? Ele é meio frustrado, né? Com o pessoal mesmo. Ele instalou uma sonda. Pra aumentar um pouco o tamanho. Pega a bombinha no bolso. Meu Deus do céu. Deixa eu ver aqui. Chama aí, seu Bento. É o Corinthians. Coringão. Corinthians. 100 vezes... E aí, 100 Bento? 100 vezes Romero. Queria, hein, mano? Como assim? 100, centenário, 100 jogos já que o Romero... Tá louco? Contra o Atlético Paranaense, será o jogo número 100, completa 100 partidas pelo Corinthians. Antes o cara fazia 400. Hoje é um absurdo, né? 100, qualquer 50 partidas, 100. O cara ganha uma placa de prata. Com 50 já começa. Não, mas, festeira, mas há de concordar que com o Romero, né, mano? O cara que chegou desacreditado. Não dava uma risada do Emo lá. Todo mundo dava risada do Eminho, do Parque São Jorge. E tá aí fazendo 100 jogos. Cabelinho de tigela, velho. Segundo os matemáticos, Corinthians só depende dele pra chegar. Contra um adversário que tá na tua frente, se você vencer, você entra no lugar do cara. Mas enfim. O Corinthians hoje no Campeonato Brasileiro, ele só depende dele, exclusivamente dele, que muitas vezes pode ser considerado um problema, pra que ele possa retornar ao G6. O Corinthians hoje ele tá um ponto atrás do Atlético Paranaense, que é um concorrente direto, né? E do Botafogo também, ambos aí tem 55 e o Corinthians tem 54. A tabela do Corinthians, se a gente parar pra analisar... Mas eles se matam, mano? Quem? O Botafogo pega quem? Não, o Botafogo agora na próxima rodada pega a Ponte Preta. E o Atlético Paranaense? O Corinthians. O Corinthians e Atlético Paranaense, é confronto direto. Velho. E a última rodada, o Corinthians ele pega o Cruzeiro jogando fora de casa aí, jogando em Minas. Mas aí o Cruzeiro já não vai estar brigando por mais nada no Campeonato Brasileiro e tende a ser uma partida teoricamente fácil. Cruzeiro, eu acho que já foi. Na prática, precisa ser também, RG. Na teoria, a gente já coloca o Cruzeiro aqui como carta fora do baralho no Campeonato Brasileiro, porque o Cruzeiro não almeja mais nada. Pode chegar a 54. O Cruzeiro tá com 48 pontos hoje, não briga por mais nada, né, RG? Se ganhar, chega a 54. O que não garante absolutamente nada, então, porque o Corinthians hoje, com duas rodadas a menos, já tem 54. O Cruzeiro não briga por nada. Sim. Então, na última rodada, aí o Corinthians ele pega o Cruzeiro, que já vai estar fora, vai estar descartado no Campeonato Brasileiro. E o Corinthians tem a condição de, vencendo hoje o Atlético Paranaense, jogar contra o Cruzeiro também numa condição mais confortável. O Cruzeiro que pega o Inter nessa rodada, o Cruzeiro já pode rebaixar o Inter, né? Rapaz! E o Corinthians ele tem por obrigação, Bento, vencer. Porque o Atlético Paranaense, o retrospecto dele fora de casa, como visitante, é uma campanha de time rebaixado. Se eu não me engano, acho que o Atlético Paranaense tem a 17ª campanha. Porra, o Corinthians tem obrigação, cara. Vai lotar, mano? Então, RG, ainda parece que tem ingressos aí disponíveis, mas eu acho que até a hora do jogo, a tendência é que não existam ingressos, principalmente os mais em conta. O setor norte aí continua bloqueado, porque o Corinthians ele foi julgado novamente, tem né? A parada aí do... Houve o julgamento antes de ontem aí também pra rever aquela situação entre Corinthians e Flamengo, mas a pena do Corinthians foi mantida. O que mudou aí foi a multa. O Corinthians ele inicialmente tinha sido punido, né? Com a multa de R$50 mil e agora a multa foi reduzida para 20 mil. Mas a ausência de torcedores do setor norte ainda permanece. Ô, mano. Diga. Você acha, um assunto não tem a ver com o Corinthians, mas o Regis citou. Você acha que o Atlético Paranaense, quando joga fora do sintético, sente? Então, bem, porque ele é horrível fora de casa, né? Mas para falar a verdade, cara, eu não acho que seja apenas aí o fator do campo sintético, não. A postura do Atlético Paranaense quando joga como visitante é uma postura de um time covarde, cara. É uma postura de um time aí que vem pra se defender aí, tentar explorar contra-ataques, mas quando toma um gol, não tem mais poder de reação. Pra você ter uma ideia, Bento, ó, na campanha aqui do Campeonato Brasileiro, o Atlético Paranaense ele tem a 17ª campanha como visitante mesmo. O Atlético aqui, ó, em 18 jogos, o Atlético, ele tem 2 vitórias, 2 empates e 14 derrotas. Ou seja, em 18 jogos, eles conseguiram apenas 8 pontos, cara. É muito pouco. De 18 jogos, 2 vitórias e 2 empates. É muito pouco. O Corinthians tem que aproveitar isso a seu favor. Ainda mais o Corinthians que conta aí com o retorno de jogadores importantes. Mas que, pra falar a verdade, aí só um vai retornar na condição de titular, que é o caso do Rodriguinho. O meio-campo do Corinthians ainda permanece ali com o nosso querido Christian e com o Camacho, tá certo? À frente da zaga. E aquela linha aí que fica atrás do centroavante vai ser composta mesmo ali. Numa ponta ali pelo Marquinhos Gabriel, centralizado o Rodriguinho, e na outra ponta é o querido Marlone. E lá na frente é o Romero que joga. Então o Corinthians ele tem a obrigação, sim, de voltar pro G6. E é prova de fogo pro Oswaldinho, né, mano? Então, esse jogo contra o Inter meio que deu uma acalmada na situação dele. A torcida tava num veneno e ainda tá, e tem os dois pés atrás com relação ao trabalho do Oswaldo Oliveira. Mas hoje, diante de um cenário que o Corinthians ele só depende dele novamente para voltar a integrar o grupo aqui que pode ir pra Libertadores ano que vem, o Oswaldinho ele ganha uma sobrevida. Mas não é uma calma, aliviou, sabe? Mas aliviou entre aspas. Aliviou o lado dele foi a arbitragem. Não foi não, RG. Porque no primeiro tempo, acho que não. No primeiro tempo, o Corinthians ele jogou bem. Inclusive, os 10 primeiros minutos, o Corinthians já poderia ter aberto uma diferença de 2 gols. Na minha visão, ali teve um pênalti claro em cima do Fagner, que não foi dado também. E o árbitro, no segundo tempo, acabou meio que compensando. Aquele lance do Romero aí, eu não entendi como pênalti. Mas houve, na minha opinião, um pênalti em cima do Fagner no primeiro tempo. Aí ele acabou meio que trocando as bolas do lance. Mas o Corinthians, ele teve intensidade. Tudo bem, pegou um Inter, que é um time fraco hoje, é um time desesperado. Ali tá brigando pra não cair. Mas o Corinthians, em determinados momentos da partida, tocou bem a bola, inclusive no começo do jogo. E tem que fazer a mesma coisa contra o Atlético Paranaense agora no sábado à noite também. Catastrófico, não pro Corinthians, mas pra competição. Libertadores da América não contar com o Corinthians ano que vem. É verdade, é Libertadores verdade. Não tem uma graça, acho que não tem. Imagina, para. É legal ter o Atlético Paranaense, tá brincadeira, RG. Legal ter o Botafogo. Só tem um problema com o Palmeiras tá lá, né, mano? Mas a questão não é essa, Bento. Lá, na hora que se cruzarem... Mas é que tá, RG, chama atenção. Eu concordo, isso daí é a teoria, RG. Tem que ter time, concordo. Só que na prática, RG, um time como o Corinthians faz muita falta na Libertadores. Quem falta porque na Libertadores? Porque se não entrar, mano, lógico que é, Sombra. Deu o braço a torcer. Na boa, velho. Para quem e pensa. Quem dá braço a torcer é lutador de UFC, para, mano. Para tá e louco. Pensa. Para. O que seria mais interessante pra Libertadores? Ter o Corinthians ou o Botafogo lá do Rio de Janeiro? Então você, quando fala isso, você quer dizer que você não pra ter um time... Armação, não. Ah? Em nenhum momento aqui eu pedi pra que o árbitro colabore com o Corinthians. Olha, ficou nas entrelinhas. Mas que seria mais interessante pra competição ter o Corinthians lá do que o Botafogo e o Atlético Paranaense, isso daí é fato. É óbvio. O treinador do Atlético Paranaense tá pensando assim, mano? É muito mais importante ter o Corinthians. Imagina, RG, o ano que vem, ó, Porco, Santos, Flamengo, Atlético Mineiro, Corinthians. Já tá bom, imagina. Grêmio. Porra, da hora, velho, da hora. Você é louco, filho. Vem filhão. Cá, os caras conheceram a festa há pouco tempo e agora estão achando pouco que eles são aonde, importantes. Pouco tempo aonde, Paquito? Você eles não lembra a matéria que eu li do UOL ontem? Eles quer conheceram que eu há pouco tempo a brincadeira e agora estão achando que são imprescindíveis na festa. Dos últimos 20 anos, uma matéria que tá no UOL, dos últimos 20 anos, Corinthians e Grêmio são os times brasileiros que mais frequentaram a competição. Mas vocês só iam, mano. Só iam, mas não ficavam. Mas tem que estar lá, hein, gente. O importante é estar lá, velho. O importante é estar brincando. Ganhar é outra coisa. Precisa de mais reforço, né? Só não, o mas jogo vai chegar, vai esse, chegar. Esse timinho aí, velho. Não, vai é chegar. É bom que vá. Inclusive, passa da pré. Porque vira a grande comédia que todo mundo já conhece. Mas às vezes eu nem falo essas coisas, mano, porque é tanta especulação que a gente nunca sabe o que tem de verdade ou não. Aí vão dizer, não, Sombra disse que o Armani tá vindo, né? Sabe, as pessoas confundem. Não é que tá vindo, mas o Armani era um dos nomes aí, inclusive, comentado, né, pela diretoria do São Paulo internamente ali. Tava entre ele e o Sidão, o goleiro do Botafogo. E acabaram, mano, acertando meio que com o Sidão, né? Eu não sei, cara, porque falam tanta coisa aí. Aí tem pessoas com as quais realmente a gente pode confirmar se é algo ou não. E a pessoa fala assim, nossa, que absurdo, sabe? Pessoa que não tem interesse de esconder a verdade. Tem uns negócios que, olha, solta umas coisas por aí que você fala, meu Deus do céu. E tá chegando a época, né? Então tem que esperar chegar. Não adianta, cara. Fica, olha, falou, pode ser. Nós estamos naquela época que agora na internet, o que mais se brota é... Eu tenho uma fonte que me disse... Pô, semana passada teve um cara aí, bicho, até conhecido, postou, falou, não, porque o cara me falou que amanhã vai ser dois jogadores vão ser apresentados... E eu nem repercuto, né? Eu nem repercuto, porque às vezes são coisas tão escabrosas. Não, e acaba virando uma coisa de competição e você acaba entrando nessas geladas, porque um fica disputando com o outro, quem é que tem a melhor fonte, olha, quem é que... Eu tô sabendo, não sei quem me falou, eu encontrei um cara num evento, o cara confirmou, disse que tá certo, para. Agora, voltando ao assunto do Armani, jogou muito ontem. Não, ele pega muito. Na Libertadores ele também foi decisivo. Tanto quanto o Guerra, quanto o Borja, quanto todo mundo que tava lá. Ele pegou umas bolas aí que foram importantes, né? Aí tem ontem tava vendo um jogo lá, não sei se foi o Berril ou o Ibarguen lá. Tem uns caras que... O Atlético Nacional, no contra-ataque, ele perdeu a chance de ganhar o jogo, inclusive. Foi um jogo legal? Foi bom? Foi 0-0, RG, mas foi movimentado. Foi movimentado. Foi sim, cara. Mas sabe quando o time começa a brincar muito, cara? Aí você pode passar a bola e matar logo o jogo, o nego quer enfeitar. Vocês que viram, a Chape tem chance? O Atlético Nacional é mais time, né, RG? Então, é mais time, mas pelo fato da Chapecoense decidir o segundo jogo, né, no Brasil... Eu acho difícil, viu? Eu acho que a Chape leva, velho. Eu acho difícil. Ó, a Chape tá larga, velho. A Chape vai segurar um empate lá é que decide, velho. Os caras estão no astral da Não, porra, e outra, véio. Eles na semana seguinte já viajam, né? É, pro Mundial. Mundial, sim. Viajam na semana seguinte, então vai ser... Pode ser que essa seria a chance. Os caras vão dar uma segurada pro Mundial, sim. Certeza. E a Chapecoense, Sombra, de qualquer maneira, ela decide aí a Recopa, né, o ano que vem com o Atlético Nacional. Mesmo que o Atlético Nacional vença a Copa Sul-Americana. O Atlético Nacional vai enfrentar quem? O Real Madrid? É, o Real. No final do ano. É difícil. Você poupando ou não, vai ser difícil. É muito complicado. Agora, olha pro Atlético Nacional, se eles ganham também a Sul-Americana, não tem nem Recopa, né? Tem, Sombra, tem. Porque o Atlético Nacional, pra quem não sabe o que é a Recopa é um torneio, né? São dois jogos... Que você decide dentro e fora de casa, ou fora e dentro de casa, depende da ordem dos fatores ali, do campeão da Libertadores contra o campeão da Sul-Americana. Eu tinha esse questionamento também, Sombra, a respeito do time, quando ele tem a possibilidade de vencer as duas competições, como o Atlético Nacional tem a chance de poder fazer, mas aí vai o vice no lugar. Porque ele tem que jogar contra alguém, porque precisa ter o torneio. Esse torneio, ele é inclusive vendido, né? Não, mas eu acho ridículo, porque assim, porra... Tá louco, né? Ele é comercializado, tem patrocinador. Vou te falar uma coisa, mas vamos continuar com as manchetes do Estádio 97 no oferecimento do Extra. Black Friday de verdade, só até hoje. Só hoje, até meia-noite, só no Extra. Aproveite para economizar muito. Também, Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Feirão Honda Motos, na Arena Corinthians, dia 3 e 4 de dezembro. Boa! Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Buscapé, Black Friday com segurança, é no Buscapé. Já está rolando, acesse e aproveite. Chama, Bento. Tricolor? Tricolor. Tricolor. É aquele joguinho, né? Meio bom final de ano pra todo mundo, né? O Galo tá balançado. Não, mas aí muito pelo contrário. Eu acho que pelo fato de já saber quem é o técnico do ano que vem, ter jogadores que precisam mostrar trabalho, um goleiro que precisa mostrar trabalho, porque de repente vai que o Renan Ribeiro chega lá no domingo, fecha o gol, joga demais, planta, aliás, uma semente. Planta uma semente. Daí já tem escalação aqui. O Pintado meio que não faz muito mistério, não, viu, Sombra? É mesmo? É o Renan Ribeiro? É Pintado ou já é a orientação do novo técnico? Vamos ver. Sei, o Sombra pode opinar melhor. Vamos ver se tem um dedo aqui no Rogério. Tem a menor ideia. Tem a luva do Renan. Vamos ver. Renan Ribeiro, Bufarini, Maicon, Rodrigo Caio e Mena. Aliás, o Maicon foi hilário, né, ainda chamando o Rogério Ceni de jogador, que não é mais. É, tá difícil. Né? Mas sabe o que é isso? O drible que ele tomou do cara da Chapecoense. É, exatamente. Até agora procurando o cara lá. Véio. Então, Mena fecha a lateral esquerda. É o Wellington, Thiago Mendes, Cueva, Luiz Araújo, David Neres e Chaves. Esse é o time. Mas confirmado? É um esboço, vai. Vai saber, né? Aí, tem luva do Rogério aí ou é só pintado mesmo? O Rogério ainda nem tá aí com a hora do Brasil. Como que vai dar pra saber isso? Não sei. Se você estivesse... Você tem o telefone de Las Information de lá? E mais, também pouco importa. É, acho agora, que não muda nada agora. Agora, você não acha, na sua opinião, cada um tem uma maneira agora de ver e de analisar. Você não acha que vai ficar muito forte esse negócio da mídia jogando tudo isso nas costas do Rogério, velho? Pô, o cara tá parecendo que vai descer o Deus no Morumbi, cara. Não, na verdade, o grande acontecimento desse final de ano no futebol realmente é a contratação do Rogério. Ofuscou todas as outras situações relativas ao futebol. Opa. Não, mas falaram muito mais da contratação do Jô pelo Corinthians aí do que a contratação do Rogério como técnico do São Paulo. Tá de brincadeira. Ofuscou o quê? Foi tema ontem do jornal da Globo. Ontem, final domingo. Ontem na TV só dava a história de Rogério Ceni. O Enia tá chegando. Hã? O Enia tá chegando, como você fala isso? O Enia, o Enio, o Beto, a Vila Sésamo, quem você quiser. Entendeu? Mas o grande acontecimento do futebol... Met Sport Center lá, Rogério Ceni, blá, blá, blá, blá. Não, hoje eu vi uma Mete lá nos programas Fox, Rogério, o Ben já chegava assim, temos treinador. Ah, tá, o Ben já lançou tá essa, né? Nariga tá demais. Não, ele tá que não aguenta, apaixonado. Né? Ah, Vai fazer o quê? Eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa disso. É. Agora, eu queria falar do Sub-20 do São Paulo, que eu tô de 3-1 do Bahia no Morumbi. Podia ter feito 4, porque o Foguete perdeu um pênalti. Sub-20 pela... Sub-20, Copa do Brasil. Copa do Brasil 20. O São Paulo pode ser bicampeão da Copa do Brasil Sub-20. Bons jogadores na base do São Paulo. Você viu lá? Bons jogadores. Tem um meio campista armador, o Shailon, bom jogador, viu? É lógico, se amanhã vai corresponder num time de cima, eu não sei. Lateral esquerdo, esse que veio do Grêmio, o Júnior Tavares, Sub-20 já é pra estar... Bons jogadores. Tá lá, velho. Bons jogadores mesmo, viu? E o time bem armadinho, bem montado, bem bacana, tem futuro. Alguns ali tem futuro, sim. Bacana. Estádio 97 aqui, e ó, não me pergunta de contratação, cara, não sei de nada, bicho, não vou ficar especulando nada, não. Tem que chegar. Agora, tem se que você me pedir uma opinião, achômetro, será que não vai vir voltar o Caleri, não? E como é que o cara tá lá? Mal. Então. Mal, puseram ele pra jogar no Sub-23 do Oeste. Vai que, né? Né? Puseram ele pra jogar, sei lá, vai saber. Então, velho, é isso que não dá pra entender, cara. É isso que não dá pra entender. É igual o Ganso, né, Caleri. Tem jogadores que fazem um certo sucesso aqui, eles têm 6 meses de sucesso em determinada janela. Aí o cara, não, porque eu quero ir embora. Não, porque eu preciso sair. É, porque a minha chance de jogar na Europa é a porra toda. Ou ele joga tudo pra ir embora, né, aí, mano? Aí chega lá, RG, pra por fazer exemplo, o DVD. Aquele Kleber, que era zagueiro do Corinthians, que inclusive tem alguns times brasileiros que estão interessados todo mundo, novamente. Dizem que todo mundo quer. Não, porque é o meu sonho, eu quero ir pra Europa, porra toda, eu vou jogar lá, o cara ia pra jogar no Hamburgo, hein? Não é no Bayern de Munique, é o Hamburgo. Não, mas eu quero ir, eu quero morar na Europa, eu quero contar pro meu filho que eu joguei na Alemanha, tá bom, foi. Toda janela, o empresário, então, ninguém quer o Kleber aí? Ninguém quer o Kleber aí? Toda hora oferecendo. Esse Caleri é outro também, tava aí no São Paulo, sabe, a torcida aí tinha feito seus gols, aí tudo bem que pegou aquele Trujillanos horroroso lá, o cara meteu 18 gols naquele time. Mas tava aí fazendo um certo sucesso. Chega lá, Bento. O cara chega, passa 6 meses lá, tá certo? Todo mundo fala, não, o cara foi lá pro um West Ham da vida, que é pra fazer ponte, né? Geralmente, jogador sul-americano, quando vai pra lá, o cara vai lá pra fazer uma ponte num time pequeno desse e é vendido pro time grande depois de 6 meses. É. O que parece que não é o caso do Calleri. Porque o Calleri tinha um papo muito forte que ele poderia estar indo pra Itália, não foi, aí acabaram especulando a situação da Inglaterra. Já tava na casadinha, né? Sim. Aí acabaram especulando essa situação da Inglaterra. Ó, oh, Calleri, tem isso pra você. Ah, eu vou. Só que chegou a questão lá, do Calleri, dá 6 meses, o cara quer voltar, velho. Só que a questão do Calleri é um pouco diferente. Ele meio que durante todo o ano falou assim, olha, ele tem que obedecer os empresários que compraram os direitos econômicos e dele. E já chegou com essa condição acertada, né? Quer dizer, também então, ele meio que assim, ele deve ter levado uma boa grana nessa transação. Até que seguraram ele, né? Com a história da Libertadores. É, né? Então. Porque era pra ir antes, né? Aí, com a história, era pra um mês antes. Aí com a história da Liberta ainda seguraram. Exatamente. Aí o que acontece? Tem lá os caras que pagaram uma grana lá no Boca Juniors e levaram o cara. Esses caras aí devem estar desesperados. E ele acaba sendo que um boneco dos empresários. Ó, você vai jogar aqui, agora você vai jogar lá. Lógico. Os caras compraram, viraram dono dele. Lógico, quer dizer, ah, mas não pode empresário ser dono. Ele tá vinculado ao Deportivo Maldonado lá do Uruguai, entendeu? Então, os empresários, esses que querem continuar tendo jogadores, eles compram os times ou fazem associações com os times pra manter essa fachada de não ser dono de nada. Aí o tal do... Né, não é no interior que tem a Tombense, que é de empresário. É assim mesmo. O próprio Figueiredo não tem clube no Uruguai lá? Sim. Então. Então é isso que eles usam pra dar uma maquiada. Agora, vocês viram a história aí publicada no jornal lá de Sevilha? Lá? Sobre... Do Ganso, que ele poderia ser uma moeda de troca? Poderia oferecer o Ganso ao Galo pra levar o prato. Mas será que o Galo vai querer isso? Olha, mas só de ver uma notícia dessa, porque talvez o Ganso não esteja com muito prestígio lá. Não, né? Realmente ele não tá. Ele não tem sido titular, né? É. Porque, ele tem gente, sido muito pouco utilizado pelo Sampaoli e não tá jogando nada. É aquela história. Deu um passe bonito outro dia lá, mas... De calcanhar, o Ganso, né? A gente não tem como discutir a qualidade técnica dele. O problema é que não é um jogador... que faz esse futebol de presença no campo, de combate, de velocidade. Não adianta. Isso que os caras querem lá, eles não vão ter, não. Do Ganso... Então, os europeus, não importa lá o país, eles querem jogador assim, de atividade constante. Corre, tem que marcar a saída do adversário, tem que correr para se deslocar e buscar a bola. Sabe que me disseram que tá com... Que chegou lá achando que... Você chegar lá tatuadinho... Que chegou na Itália bonito, achando, ah, eu sou o cara, etc e tal. Gabigol. É, verdade. Ah, imagina. Mas chegou lá... Ainda na Itália? É. E você sabe que me falaram também que na Itália, lá na Inter de Milão, e é um hábito dos clubes lá, ao treino marcado para as 9, os negros chegam 1 hora antes. E já começa aquecimento e treinar. Por conta. Aí o cara chega 1 hora depois. O cara chega na hora do treino marcado. E fala assim, ó, aqui, negão, você tem que, ó, você tem que ser um pouco mais. Não adianta. Não tem essa de bola no pé. Procura, cava o espaço, vai atrás da situação pra ter uma bola. Infelizmente, isso é... Então, diz que, ó, a adaptação do Gabigol lá tá bem complicada. Então, que a molecada, seu Bento, e principalmente o cara que é boleiro, que tem bola, ele também tem que ter uma ótima retaguarda, cara. Um suporte muito legal. Se não tiver, dá nisso. Não, ainda mais. Começa a se achar. Pediu, o Inter fez. Sim, tudo. Não, o cara chegou começa, no valor. Gente, o Ganso não foi de graça, não. Entendeu? O Sevilha pagou uma grana pelo Ganso. Agora. Só que o Ganso, eu acho que a questão é que. Você já sabe o Ganso qual que é. Pro nosso futebol dia a dia, gente. Olha, o Diego veio pro Flamengo aqui, puta, faz a diferença. Lá pra fora, às vezes o cara não serve mais, mas aqui serve. Que não adianta. Futebol europeu é outra história. Não, mas você foi bem. O Ganso, ele dá um chapéu aqui, a galera vai vibrar e ele vai ficar 90 minutos ou 45 vivendo aquele... Lá ele dá um chapéu, a galera quer que ele corra atrás dos caras, velho. O técnico não adianta, quer saber do chapéu. Não adianta poucos lances de efeito. É. Lá o jogo tem 90 minutos para todos. Muito bem. Lembrando, tá começando agora o pedágio Estádio 97, consórcio Honda. Atenção, Vila Maria! Opa. Atenção, Vila Maria! Aí é nóis, Zona hein? Zona Norte, atenção! Vila Maria? Aí é nóis, hein, Paquito? Tá lá na Rua Togo? Tá lá no pedágio Estádio 97, consórcio Honda, na Japalto. Sabe onde é Japalto, mano? Japalto? Eu sei, mano. Eu sei. Mas eu não vou te botar na parede e perguntar não, onde é. Não, é na Roda Gávea, velho. Ah, olha aí, Roda inclusive, Gávea. Inclusive, pra quem tá vindo ali pela Dutra, o cara passa pela região ali, RG, pra quem... Você que não conhece a área, você sobe via Viaduto Curuçá, você Você subiu o viaduto Curuçá, obrigatoriamente no final você vira à direita. Na hora que você virou à direita, você vira à esquerda, já é Roda Gávea. Boa. Você desce ali sentido Guilherme Cote. Tem aquela padaria gigantesca ali, né? E só avisar que a Japalto é tradição, entendeu? Sim, muito conhecida. Japalto não é, mano, né? Exatamente. Foi feito agora. Então, olha, atenção, consórcio Honda agora acontecendo na Rua da Gávea, número 921, lá na Japalto, na Vila Maria. Passe por lá, você vai concorrer a bonés, chaveiros, vale ingresso pro Banco Honda Hall. Boa. Tá? E é lá na Japalto, Vila Maria. O Mota tá por lá, daqui a pouco a gente entra ao vivo de lá. Rua da Gávea, número 921, lá na Vila Maria. Boa. E se você chegar lá e falando assim, eu sou amigo do Mano, eu conheço o Mano, você não ganha nada mais por isso. Tá bom? Poderia, passe, né, velho? Poderia. Eu tenho moral na quebrada ali, filhão. Estádio 97 da Energia 97 também tem oferecimento de Nissan. Olha só, amigão, se você está pensando em trocar de carro, é bom fazer uma escolha inteligente, tá certo? E a Nissan te ajuda nessa. Nesse mês, você pode ter o Nissan March 1.0 2017, o mais ágil da categoria, com uma pequena entrada de R$7.900 e parcelas de R$699. Aproveite e passe numa concessionária para você conhecer o lançamento do ano. Eu estou falando do Nissan Kicks. É isso mesmo, o SUV mais desejado. Ele traz o melhor da tecnologia japonesa inspirado nas cidades brasileiras. Ele tem painel intuitivo e multifuncional, além de uma central multimídia e câmera 360 graus. E mais, ele oferece um jeito eficiente e fácil de se mover pelas ruas. Tem um design super arrojado, bancos com tecnologia zero gravity e até três opções de cores internas com acabamento premium e uma série de cores externas. Vou dizer um negócio para vocês, esse carro é realmente incrível. Vale a pena, vai lá fazer um test drive. Quem testa, compra a Nissan. E pedestre, use sua faixa, hein? É isso aí, narigudo. Respeite a faixa de pedestre. Estádio 97 da Energia 97 também tem o oferecimento do Buscapé. Pessoal, começou a Black Friday ao vivo no Buscapé. Acesse agora buscapé.com.br. Busca lá, buscapé.com.br e acompanhe as ofertas em tempo real. São milhares de lojas com descontos de até 70%. E além de comparar, o Buscapé ainda tem o histórico de preços para você ter certeza que a oferta é real. Tudo isso com compra protegida em até R$5.000. É só navegar logado, tá? Você tem que estar logado. Acesse buscapé.com.br e aproveite! Black Friday com segurança é no Buscapé. Já começou, não perca! Boa! Continuando com as manchetes do Estádio 97... Aqui na Energia 97, seu bem. Santos. Gol. Errou, não é assim não, hein? É justificável, né? Tá preocupado, tá viajando domingo, né? Entendeu? Olá, é o Santos. Tá pensando em domingo. Desculpa aí, eu prometo me redimir. E hoje não tem um Domênico pra ficar fazendo pouco do Santos no Estádio 97. Como assim? Domênico, de vez em quando, ele pega pesado, né? Ele perde o limite, mano. Você vê como quando o Domênico gosta de diminuir o Santos. Quando, ah, quando gosta, você tá aí, hein? Né, RG? Não, quando eu tô aqui, ele não faz. Imagina, ah, aí você tá. Você tá dando uma de sacana com o Domênico. Não, de vez em quando ele pega pesado. RG, quem tira ele do sério é o Azedão. Nossa, isso aí tira, viu? Meu, o Domênico consegue ele brigar com uma imitação. Mas ele compra a briga. Ele consegue ficar insano com uma imitação. De um palmeirense. Não, mas você... Meu, ele tá levando a sério. Ele leva a sério. Eu sabia que... E o Azedão é um dos personagens mais importantes do Estádio 97. Não, é mó escroto esse maluco também. Não, o Azedão é show de bola. Azedão, eu não gosto ontem... muito não. Ei, o Azedão ontem dando selinho no Adinei. Você viu que fase, né? Você não viu ontem? Eu não assisti. Posso falar? O Rudy no Adnet? Não assisti. Dando selinho? Vamos ter surpresa em breve. Mas não relou, ele... Na hora ele pipocou. É, não sei não, hein? Acho que em 2017 vai ter mais um saindo do armário aí. Eu não sei não, hein? Tudo indica. E você falou do Domênico. O Domênico, lá na casa dele, onde ele vê o jogo do Palmeiras, é tipo um bunker, né? É lacrado. Sim. Ele fica sozinho numa sala branca, ele é a TV só. A esposa dele mandou fazer. Né? Não há quinas. Não há quinas porque esse ônibus se debate muito. Mas esse debate pode machucar. A Lê que mandou fazer a sala. E é toda, ela é toda... Você sabe que nem estacionamento... Igual estúdio. É. Você sabe estacionamento de prédio, que eles põem aqueles borrachões assim nas Exatamente. Quinas? Exatamente. Pra você não... Preto e amarelo. Sim, preto e amarelo? É. Então, o Domênico, a sala dele, onde ele assiste jogo, é cheio desses borrachão na lateral, só que pra ele não bater a cabeça, mas cara. Mas tem umas partes descoladas. E tem um porque controle... quando bate muito, tem uma pessoa que vai guardar o carro e bate. E tem um controle que fica com a esposa dele, ela fica monitorando via câmeras. Sim. Se ele estoura, aí ela aperta um botão que solta um gás e o Domênico apaga e volta depois de 12 horas. O problema do Domênico, velho, não é o acolchoado RG número 2 nas quinas, velho. É o forro no colchão, velho. Porque o Domênico, quando ele é igual cachorro, quando ele fica muito feliz, ele urina em onde ele estiver. Ele tá muito feliz. Por exemplo, no dia de jogo, o Palmeiras faz um gol, ele mija no sofá, velho. Faz igual cachorro quando tá feliz. Quando você fala, vamos passear, ele mija. Porra, então domingo. Então, o Azedão não tá aí, mas tá nós, né? O Azedão não tá, mas tá nós. É, ó, verdade. Fala, vamos lá. Também, sem muita conversinha, Dorival já confirmou o time pro jogo de domingo. Sacou o argentino lá? Vamos ver, ó, aqui, ó. Nem sei, RG. Vamos lá. Vou ler junto com você aqui. Vanderlei! Bom, Vanderlei. Vitor Ferraz. Bom, Vitor. David Braz. Segue. Yuri. Bom, Yuri. E o Zeca. Bom, Zeca. Thiago Maia. Bom, Thiago Maia. Renato. Renato, bom. Lucas Lima. Bom, Lucas Lima. E Vitor Bueno. Bom, Vitor. Copete. Bom, Copete. Ricardo Oliveira. Bom, Ricardinho. Certo. Legal. Vamos lá fazer um bom jogo no Maraca. Ele vai de Yuri e David Braz. Grande David Braz. É, sacou o Fabiano, né? Que pediu desculpas aí pelo gol que o Santos sofreu. Ele achou que foi o culpado pelo gol. Mas, enfim, isso acontece. E vamos lá tentar essa segunda posição, que eu acho que é muito importante. Precisa ver aí como é que tá o estado de espírito e o psicológico do Flamengo aí, da galera. A torcida lá, uma vara com os caras lá. Acredito que devam ir em bom número no Maracanã. Vão fazer pressão em cima do time. E o Santos tem que jogar com inteligência, né? Até um empatezinho eu acho que é legal, né, trazer. Então, vamos lá. Vamos ver o que Boa. Que resta aí. Não tem muito que falar, não. Tem a gente chegar lá e jogar bola, é isso aí. É isso mesmo, velho. Estádio 97, aqui na Energia 97. Também no oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Ó, não deixa de mandar sua mensagem aqui no nosso WhatsApp. Mande aí, ó. 94-353-0150. 94-353-0150. Continuando as manchetes do Estádio 97, quem que é agora, Bento? Ah, agora é o Parmeira. Aliás, essas piadinhas de WhatsApp aí, vou buscar na memória aqui. Pra ver se o Parmeira foi campeão brasileiro, era virgem, gente. É mesmo, é? Você? Você? Virgão ainda, você acredita? Tinha salgado ninguém. Ah, mas você era novinho, né, Sombra? Por falar em salgar alguém, velho, vocês viram aquele jogador do CRB que o cara caiu no doping, Sombra? Não. Não. O cara passou um gel na saroba lá, à base de testosterona, pra poder dar uma sapecada em alguém, velho. Tá brincando. O cara foi pego no doping, velho. Tá falando sério? Pô, mas que gel é esse? Do CRB, mano. De gel. Gel, vou passar o nome da pomada daqui a pouco pra vocês aí. Ele foi pego no doping, mano. É uma pomada à base de testosterona. É caraca, pra... mano. Ô, louco, mano. É, pra retardar a ereção, pra disfunção erétil. Sei lá que porra então que foi, mano. Não sei se é um projeto de lei ou uma ideia que existe em pauta pra se obrigar todo remédio que pode ocasionar doping esportivo vir notificado na caixinha. É, uma boa. Ah, mas isso é um absurdo. Qualquer coisa aí, se o cara... Dependendo, o cara toma um remédio pra dor de cabeça, ele tem uma composição que pode já caguetar lá no doping. Então, precisamente doping é ridículo, cara, na boa. É, mas pro atleta, né, mano? Pelo menos por orientação. Ô, RG, volta a falar aqui, cara. O exame antidoping é falho. É extremamente falho. É, ele hoje é qualitativo, não é quantitativo. É, mas é verdade. É verdade, Bento. Cara, uma coisa é o cara, por exemplo, caiu a substância, vai, a Maura Imagem. Ela foi lá, alegou que ela usou uma pomada pra poder se depilar. Entendi. Ah, usei a pomada e caiu no negócio. O Romário, usei um shampoo, e o Alexandre também, usei um shampoo e caiu no negócio. Cara, é uma coisa você apontar se existe um vestígio de substância no sangue. Outra coisa é o quanto dessa substância tá no sangue. Porque tá na cara que existe uma diferença gritante entre um ciclo, tá certo, anabólico, E o uso de um shampoo, velho. O uso de uma pomada, cara. Tá na cara que tem uma diferença enorme, gritante. Só tomar cuidado pra não acontecer, por exemplo, igual o jogador do Palmeiras. E aí o cara cai na rede social, ele tá desgraçadamente ferrado. Aí, né? Até olha, provar que focinho de porco na tomada. Vou aproveitar que nós estamos com as manchetes do Palmeiras e apresentar o Estranho no Ninho, que veio fazer o programa. Sim. É o Novembro Azul, só os homens aqui como Estranhos no Ninho. É o Roberto Jardim, da Vila Formosa, parmeirense. Já trouxe faixa de campeão. Tá bonito, hein? Meu, você tá... E aí, Jardim, isso, fala pertinho do microfone, Jardim. Líder, Dodô. Puxa mais o microfone. Quando não tá aqui, eu falo líder. É isso aí. Começou bem. Ó, muito bem. Vai ser campeão, aí, viu? Vai ser campeão feliz ou não? Vai ser campeão com um ponto ou com três pontos? Ou não será campeão? Pô, tá louco, mano? Ah, não sei. Com três pontos? Vai ser a festa mesmo. Ah, então, a dúvida do Cuca, na verdade, não é dúvida. É pra ver se o Mina vai ter condições de jogo. Mina? É. Eu acho que ele não vai ter, pelo jeito que ele saiu. Acho que ele não vai pôr Mina, não. E deve jogar o Thiago Martins, né, que foi muito bem no jogo contra o Botafogo. E me conta onde vai ser sua festa. Aí, minha festa vai ser no estádio. Estarei lá, graças a Deus. Aí sim, hein? Já tô com os ingressos. É. Beleza, então. Domingão, estarei lá. Eu, meu pai, meu irmão e meu filho. E você, qual a última lembrança que você tem do brasileiro? Onde você estava em 94? Estava no estádio. Também? Também. Que bom, hein? Agora, só torcer, né? Para que essa domingo, todos os jogos, porque todos os jogos aí têm o seu interesse. Então, que a arbitragem, né? Porra, pelo menos colabore na rodada, pra né? Finalizar cara? O ano em grande porra, estilo, né? Porra, porque não é possível, cara. Toda rodada, essa porra dessa arbitragem, sempre tem um que, porra, compromete seriamente o resultado. Ah, mas estatisticamente não tem jeito. Porra, vai, em algum jogo sempre vai dar problema, velho. É, mas, pô, tomara, né? Vamos torcer pra que não, né? Você e pega 10 jogos, né, RG? Não tem como, os caras vão errar. Ô, Palmeiras, não, fala sempre pra frente do microfone, que ele é direcional. Isso aí é que nem... Então ele vai captar sempre que você falar de frente pra ele. Isso, lembra sempre lá quando você tá focado naquele trampo? Lembra da aberto. Boca de mulher bonita. Exatamente. O microfone é igual boca de mulher bonita. Mas, estranho, Roberto, quando que amadureceu pra você a ideia de que realmente o Palmeiras ia ser campeão? Olha, cara, desde que o Cuca chegou, ele falou que nós seríamos campeões e... O Palmeiras é muito regular, né, hoje. Chegou então, perdendo partidas, né? Então, chegou. Mas o Palmeiras começou com uma regularidade muito grande. E aí que a gente começou a tomar confiança. Aí ele chamou pra ele, né? Por que o Dodô não fica comemorando antes que o Palmeiras é campeão? Porque é complicado. Ele é tonto. Não é. Nossa, o Domenico é tonto. Gato escaldado, né, velho? Não, o palmeirense realmente tem um pé atrás com aquele... Foi em 2009, não foi? Foi. Cara, que lá o título tava na mão e o Palmeiras deixou escapar. Então... Partindo então para esse tema agora. Perder da Chapecoense não é impossível. Não é, o Santos pode empatar com o Flamengo e não tem problema. Não, pode perder. Perfeito, claro. Mas e na eventualidade do Santos ganhar e do Palmeiras perder? Que trauma, que se leva para o último jogo? Terror total? Pânico. Complicado, hein? É complicado. Não vai ser fácil, não. Mas isso não vai acontecer, Sombra. Não vem botar mandinga aqui, não. Mas eu não tô dizendo que vai acontecer. É que são hipóteses. Sim. Eu, antes do Domênico... O Domênico até agora não fala que é campeão. Eu falei, já é campeão. Mas ele não fala por isso, porque o palmeirense não fala. É, mas ninguém fala. Na qual do meu trabalho, enfim, que a gente discute, eu ainda também não falo. Eu acho que isso tava fácil pro Palmeiras e agora ficou mais ainda depois da Chapecoense, né? Os caras vão ficar lá dentro da banheira esperando esse jogo, que é o jogo da vida dos caras, entendeu? E que o Palmeiras que passa a festa. Eu não sei nem se a Chapecoense vai com o time titular, né? Não, agora eu já tenho dúvida. Então, parece que entendeu? O Caio Júnior, ele falou informalmente que ele traz o time titular pra cá. Porque por mais que pensem que a Chapecoense não luta por mais nada, e de fato no Campeonato Brasileiro a Chapecoense até corre o risco de perder a Sul-Americana, e aí não tá garantido no Campeonato Brasileiro. Matematicamente, no Campeonato Brasileiro, a Chapecoense ainda tem chance de pegar a vaga também. Sim. Então, esse jogo pra Chapecoense, Sombra, vale muito. Fora o fato que matematicamente ainda existe a chance da Chapecoense pegar essa vaga pelo Campeonato Brasileiro, é um jogo que tá todo mundo de olho, e a chance daqueles jogadores que estão na Chapecoense, por mais visibilidade que eles possam ter na final da Sul-Americana também, mas todo mundo vai estar de olho nesse jogo. Todo mundo vai querer meio carimbar a campanha do Palmeiras, ou não. O Ananias, cara, é um carrasco do Palmeiras, vai estar em campo, vai jogar. Ah, mano, mas acho que o foco dos caras mesmo... É que o Palmeiras aí só depende de um empate pra poder ser campeão. É um ponto. Tá na cara, o Palmeiras falando. Ele vai ser campeão, eu também acho, mas... O palmeirense ele tem razão também em respeitar, porque a Chapecoense, numa dessa, imagine. O Santos vence o Flamengo e o Palmeiras tropeça e perde de 1-0 aqui pra Chapecoense. Baita água no chope. E o último jogo, o Palmeiras ele pega um Vitória tentando escapar do rebaixamento. Imagina o karma que não será. O Palmeiras ele tem que ganhar o título nessa rodada, porque se tiver que ganhar do Vitória jogando na Bahia, o Vitória na degola ali pra tentar escapar. Com o Inter. É complicado. Imagina numa dessas o Palmeiras perde o título, velho. Mas é. Que mico que não seria. Mas é muito difícil. Né? Você chegando você chegando nessas duas últimas rodadas, o time com 6 pontos de frente e jogando por 1 ponto apenas, é complicado, né? Agora, bem original e espontânea a entrevista do Dudu, né? Dele falando assim. A respeito do valor empenhado na contratação dele, é um dinheiro bem gasto. Acho que foi bem gasto o dinheiro. Espero que no futuro, se eu for vendido, eles possam pegar de volta. Mas quero ficar bastante tempo aqui e fazer história. Foi engraçado, né? Agora, pisada na bola da CBF, hein? Porque tem um jogo de segunda-feira do... De quem? É o Vitória? É o jogo do Vitória na segunda-feira com o Curitiba. Não tinha que jogar todo mundo, tinha que ser no memorário. Também acho. Tinha que ser no memorário. Porque tem interesse esse jogo. O Inter tinha que cair sabendo que caiu. Então. Jogando ali já sabendo que caiu, velho. Pô, puta sacanagem. Ah, mas posso falar? Levar esse jogo pra segunda. Não, eu concordo, mas vai ser legal, porque assim, a gente tem mais um joguinho pra torcer no segunda, né? Tá bom, mas pô... Não. Quem é que aqui não vai torcer pro Vitória na segunda? Horas, bola. Sombra, pra mim, o Inter... caiu é difícil, contra hein? O Corinthians. Cara. A situação do ali, Inter... Acabou? Pra mim, acabou. Pra sair acabou dessa, ali. É difícil, hein? É muito difícil. Tem que ganhar 2 jogos. Quando que o Inter ganhou 2 jogos? Não, tudo bem. Não, ok, seguido, mas... Jogando fora. Eu sei, mas o Vitória também não tem parada fácil. Mas tudo bem, mas tem 3 pontos. Vitória é Curitiba lá. Acho que é saldo de gol, né, mano? Ganha no saldo. É, tem um saldo 5 à frente. A campanha é assim. Ganhando saldo. O saldo aí é negativo dos dois, pra falar a verdade, né? Mas a vantagem é que o Inter, se eu não me engano, tem menos 7, o Vitória menos 2. Menos 7 e menos 2. É, acho que é isso. Deixa eu ver aqui. Não, é isso mesmo que caiu. Agora eu tenho uma dúvida que eu fiz. Fala, Roberto. Se a Chapecoense ganhar o campeonato Sul-Americano, Copa Sul-Americana, como fica o G6, G7? Alguém perde a vaga do brasileiro ou não? O G6 está consolidado. Vamos explicar, porque antigamente mudava, Sombra. A Sul-Americana, antigamente, por exemplo, a Chapecoense ia disputar. Vai, vamos colocar essa situação no ano passado. Se a Chapecoense vencesse a Copa Sul-Americana, subtrair uma vaga do campeonato brasileiro. Hoje, o Campeonato Brasileiro, o Brasil, ele tem 7 vagas garantidas. Ele tem 6 pelo Campeonato Brasileiro, mais uma pela Copa do Brasil. O Brasil ele pode chegar até 8 participantes, até 9 participantes na competição, porque fora as 7 vagas que você já tem garantida na competição, se tiver um brasileiro campeão da Libertadores, automaticamente ele já está garantido na próxima edição. E se tiver um brasileiro também campeão da Copa Sul-Americana, automaticamente esse brasileiro também estaria na próxima edição da Copa Libertadores. Antigamente, a Copa Sul-Americana subtraía uma vaga do país do time campeão. Hoje, não mais. Hoje, a vaga da Sul-Americana é uma vaga independente. Depois dessa abertura de mais vagas aí para a competição para Libertadores da América, essa competição aí, a Sul-Americana, ela já vale uma vaga automaticamente para qualquer país. Ela não subtrai mais nada, ela já tem uma vaga garantida lá. O que pode acontecer de abrir o G7 agora no Campeonato Brasileiro é se o Atlético Mineiro for campeão da Copa do Brasil, coisa que é difícil, se o Grêmio também for campeão da Copa do Brasil e tiver dentro do G6, o que é possível matematicamente falando, se o Grêmio vencer as duas próximas partidas, possivelmente ele entraria na final aqui dentro da vaga aqui do G6 e abriria a 7ª colocação. Ou a própria Chapecoense, se vencer aqui as suas partidas também e entrar pelo G6 e mesmo assim vencer a Copa Sul-Americana. É isso aí. Abriria a 7ª vaga também. Ó, manda aí a sua mensagem, 94-353-0150, é o WhatsApp do estádio. Vou falar devagar. 94-353-0150, tá bom? Amigão, você achou que eu... Não, deixe pra depois o que você tá querendo fazer agora, hein? A BV Financeira tem a solução de crédito que ajuda você a realizar. Olha, você pode até ter 2 vezes a sua renda em crédito com até 24 parcelas fixas. Além dessas vantagens, você pode usar o crédito como bem entender, sem precisar justificar ou comprovar a utilização. Agora, se você possui um veículo quitado no seu nome e precisa de dinheiro na mão, você pode aproveitar o crédito pessoal com garantia, que oferece crédito de até 70% do valor do seu veículo em até 48 meses para pagar. Então, use da forma que quiser, seja para reformar a casa, fazer um curso ou até mesmo uma viagem. É só ligar 3003-7888. 3003-7888. Acesse bvfinanceira.com.br. Mas se liga, hein? Antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É isso aí, é BV! É, olha, alerta geral! O Motinha está lá na Zona Norte, no pedágio Estádio 97, Consórcio Honda. Lá na Japalto, Vila Maria, Rua da Gávea, número 921. Passe por lá, daqui a pouco vamos entrar com uma galera ao vivo de lá com moto, hein? E você passa lá, ganha boné, chaveiros, vale ingresso pro Banco Honda Hall. Animal! Falar em Banco Honda Hall, os cinco primeiros que entrarem no ar e disserem aqui, deixa eu pegar a frase completa, atenção. Consórcio Honda é fácil, barato e sem juros. Ganha par de ingressos para assistir o Estádio 97, dia 5 de dezembro, com tudo incluso lá no Banco Honda Hall. Entrada, comida, bebida, além de um lindo kit da Honda. Bem bacana, tá bom? E falar em frases, quem ligar e disser só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, ganha um kit exclusivo do desodorante Extreme. Falar nisso, né, mano? Passou o seu Bozano hoje? Opa! Ó. Sempre, né, Sombra? Tá de brincadeira, velho. Eu sou um cara cheiroso demais, velho. Sabe aquele momento em que você se prepara pra cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigões? O estranho comentou que você tava cheiroso. Eu sou cheiroso, velho. Ou então, amigão, sabe aquele último quilômetro que falta pra completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do seu trabalho pra curtir a noite inteira na balada? Pois é, cara. Todos nós temos aqueles dias que valem por 3, fala a verdade. E é justamente nessa hora que nada pode falhar. Por isso mesmo, a Bozano, ela nasceu, RG número 2, e inovou, e trouxe o desodorante Bozano Extreme. Ele veio pra salvar a sua vida. Sabe por quê? Sim. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema pra você viver o seu máximo. Por exemplo, você que tá agora com aquele cheiro de coberta de mendigo do teu lado aí, aquele cara que tá fedendo no busão, aquele cara que tá fedendo no metrô, aquele cara que tá fedendo no trem, fala pra ele, bacana, posso te dar um toque, velho? Você é fedido. Mas você pode mudar esse seu cenário. Todo mundo te olha hoje com nojo, com asco. Mas você pode usar esse desodorante da Bozano, esse Extreme, porque ele vai te dar 72 horas de proteção. É isso aí, rapaziada. Vocês nunca mais vão feder, tá bom? Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance pro seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito mais proteção. Por exemplo, o Domênico ele vai tocar à noite, hoje, e amanhã cedo ele vai jogar bola. Ele não toma banho, Domênico Gato. Você tá ligado, né, RG? Ele não toma banho, porque ele sabe que ele não vai feder, velho. É isso aí, Domênico Gato. E digo mais, ó, você ouvinte do Estádio 97 que ligar aqui dizendo o seguinte, só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, leva pra casa um kit top e exclusivo do desodorante Extreme. Mas tem que falar a frase, não vacila não. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Lembrando que temos ainda vagas pra torcida Estádio 97, pro jogo Palmeiras e Chapecoense. Então, ó, comemorando aí, ó, estranho, comemorando aí. Então, olha, palmeirense, temos ainda 3 vagas. Então, o palmeirense que ligar e disser aqui, olha, eu quero ir na torcida Estádio 97, teria que ser os 3 primeiros palmeirenses, né? Os 3 primeiros palmeirenses que entrarem aqui e disserem, eu quero ir na torcida Estádio 97. Pô, vão assistir o jogo no camarote único com tremenda mordomia, hein? Porra, comida, bebida, olha que legal. E conforto, hein? Extremamente confortável o camarote único. Um abraço pro Marcelo Neves, toda a galera do camarote único. Boa. Não tem palmeirense que quer por aí, não tem. Só que no estádio 97. É um desespero geral, já, né, Vadão? Já é. É isso aí. Então, olha, ligue 3284-7097. 3284-7097. Vai tocar o nosso telefone, vai tocar o Asdrubal e seus ringtones do Benja. Vamos lá. Ó, meu Deus. Arte popular, velho, pimpolho. Pimpolho, velho. Pô, essa era estoura, hein, RG, nas baladas, hein? Nossa, isso tocou muito, hein? Essa era estoura, hein, RG? Cabeça do pimpolho, velho. Arte popular, mano. Você já viu a cabeça do pimpolho, velho? Tem cara que vê toda hora aí, velho. Ah, é? Arte popular, mano, da hora. Eu vejo muito quando eu tomo banho. Vamos ver, mano. Alô? Alô? Quem fala? Thiago. Thiago do quê? Thiago da Silva Mendes. Ô, velho, você tá no Viva Voz? Viva Voz. no Viva Voz, vou tirar, velho. Não, por favor, mano. Põe no, favor, no morto é... voz, velho. Gente, vamos ser mais compreensivos com os nossos ouvintes. É, vocês ficam criticando, mas cara. Eu tô saindo, pedi com educação. A produção que tá nervosa. É. Não, olha, eu tô tem dois aqui no programa aqui. Que são os irritadíssimos. Só um minuto, amigão, por favor. Aquele rapazinho, o já louco. Já tirei do Viva Voz, já. Sim. Legal. Boa, velho. O melhor, né? Se é o Domênico que tá aqui, parece que não sabe, para. É, não, mas... É? Tudo bem, sexta-feira, o amigão aí tá empolgado com a gente aqui também, nós estamos empolgados com ele também. É, quem tá falando mesmo, amigão? Repita, por favor. É Thiago da Silva Mendes. Boa, e quantos anos, Thiagão? Tenho 29. Aí é RG número 2, o Thiagão com 29 anos aí. É sexta-feira, dia de alegria, de cantar aquela música lá. Qual música? Qual? Thiago, tô em cima, tô embaixo, lembra? Ah, já fez várias, hein? Gatilho, nota 69. Sexta-feira. 69. E o puxador não puxador Mendes deu um jamais. Grito. E... Você viu que o puxador gritou, né, estranho? Você viu? No Mendes jamais. No Mendes jamais. É, mais ou menos, vai. E o Thiago? Oi. É, qual bairro você fala, cara? Eu falo do Jardim Damasceno, Zona Norte. Jardim Damasceno, Zona Norte. É tudo nosso, hein, mano? Zena é nós. É Vila Maria. É... E você trabalha com o quê, cara? Eu sou analista fiscal, trabalho em contabilidade. Ah, e o pessoal já começou a entregar documentação pro imposto de renda do ano que vem ou ainda não? Então, no momento eu tô sem trampo, fui mandado embora. Ô, dó! Mas por quê, mano? O que você aprontou no teu escritório aí? Então, corte, né? Corte, mano? Corte. Tá ruim, né, cara? Olha, veja bem, você trabalha com contabilidade, não é isso? Isso. E curiosamente você está desempregado, curiosamente não, é muita gente desempregada, não é curioso só 12 que esteja... milhões, 12 exato. Milhões. Mas falar em nota fiscal e desemprego, tem com lá sombra. tem uma gangue lá em Brasília. Sombra. Oi. Deixa eu falar logo a frase para mim no jogo. Ah, tá bom. É, eu quero ir na torcida do estádio 97. Tá certo. Muito aí, bem. Ganhou a tua vaga. Levou. Ganhei minha vaga? Ganhou a vaga, rapaz. Tá vendo? Nem caramba. Tudo é tristeza, tá velho. Já nem é um consolo, é tá vendo? Opa, demorou. Vou ver o título de pertinho. Aí tá vendo? É muito melhor ver seu time campeão do que tá empregado. Se tá lasca o emprego, velho. Que emprego, nada. Mas eu acho importante, eu não quero nem me prolongar sobre isso aí, mas é importante. O pessoal às vezes não gosta que a gente fala. Mas tem uma gangue lá em Brasília querendo fazer lei pra anistiar os seus próprios crimes. É brincadeira, né? Olha, seria muito legal, então, que toda a população agora pudesse... Ah, cometi um crime, eu vou fazer uma lei pra eu não pegar cadeia. Exatamente. E o que precisa ficar claro é o que a gente sempre tem dito e comentado aqui. Pelo menos é o que nós aqui deixamos muito claro. Aqui a gente não defende sigla, não. Exatamente. E a gente defende a moralidade, né? Que é isso que tem que... E esses putos estão lá pra defender exatamente a gente. Mas numa condição... Sempre pela ética, pela lógica, né? Pra isso que eles ganham e estão lá. Não, mas é uma vergonha a política brasileira. Você não vê a ex do Roberto Carlos lá com a campanha dela também? Nossa, idiota, ridículo, velho. Né? O Brasil, que campanha? Você não viu? Ridículo. Ó, todos contra o sexo anal, velho. Você tá de brincadeira, você não viu isso daí? Miriam Rios. Ela tá fazendo uma campanha, sabe, velho. Não mas tem, saiu não tem, de onde isso aí? Não tem coisa. É porque ninguém. Não tem coisa mais importante. Saiu de onde ou entrou? Em onde? É, mas o Brasil tá legal, cara, o Brasil tá legal, a saúde tá legal, a cultura tá legal, a segurança tá legal. E aí então você faz uma campanha dessa. Se já fosse um país de primeiro mundo, Sombra, já seria uma campanha absurda promover isso daí. Imagina um país do terceiro mundo, que é o Brasil, a mulher preocupada com isso daí, preocupada com a rosca dos outros, velho. Então, olha, eu sei, galera preocupada se o time vai ser campeão, se o time vai ser rebaixado, e se vai fazer só no fim de semana pra viajar. Mas atentem a isso. A população não pode ficar omissa. A população não pode ficar omissa em relação a isso. Não Sim, pode. Lógico que não. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. E, nossa, esse... Olha, meu, é revoltante. Não, ó, Brasil, vou te falar, né? Cara, eu fico revoltado, olha, eu não tô desempregado, você entendeu? Mas, cara, a gente não pode pensar em si. Mas o que você tem vê... Tem que pensar no todo. O que você vê, o que você ouve, é causa indignação, cara. A gente tá empregado, mas, pô, se a coisa começa, isso é efeito dominó. Você não sabe? Uma hora chega. Mas independente da questão de chegar ou não, você tem uma questão econômica que às vezes leva mesmo ao desemprego. É, são situações, às vezes, com causas, às vezes, econômicas e que geram desemprego. Mas, gente, estou falando de coisa séria. As pessoas não podem ter a livre... Como posso dizer assim? Elas não podem ter a liberdade de fazer leis que beneficiem a si próprios, cara. Não pode. E aqueles Zé Mané lá, cara, agora pediu as contas, né? Sim. Mas não interessa. Eu não acredito nessas pessoas que pedem as contas no governo, não acredito. Pra mim, eu acho que elas só saem de cena e continuam. E fazer lei que se beneficie é tão ridículo, é tão sacana quanto na calada da noite ir lá e chamegar para aumento de salário próprio, entendeu? Exatamente. Na calada da noite, que também é outra sacanagem, cara, porra, sem tamanho. Não, na boa, bicho, eu não consigo, né? Eu não consigo. Nos últimos dias aí, bicho, você se sente envenenado. Oh, como é que, cara, o outro lá no Rio e mais a Trump lá pode ter 1 bilhão bloqueado? Onde? Vamos parar, gente, dá vontade de falar. Somos nós aqui. Olha, nossa, é assim, eu sei de gente que às vezes pagou o médico, e não sei se o médico emitiu nota fiscal e a pessoa não declarou que pagou o médico, cruzou lá. Às vezes é uma consulta de R$300, cruzou. Eu sei de gente que foi chamada na Receita porque não bateu, porque entrou 300 aqui e não saiu R$300 por causa de consulta médica. É. Nós não somos palhaços, também, gente. É. Aí não, o cara... podem fazer a gente de palhaço, não. Aí o cara tem 1 bi, velho. 1 bi. Você já pensou o que é isso? É uma vergonha. Porra. Né? Mas, enfim, é o Brasil, vai, cara. É o Brasil. É embaçado o Brasil, velho. Mas, ô, amigo, esse é o problema, né? Já fala assim, é o Brasil, a gente não pode se conformar. Não pode. Então, mas infelizmente a hora de você não se conformar é na hora do voto. Mas aí acabam colocando tiriricas e afins ali, vai fazer o quê? Infelizmente você tem razão. Cada um tem o político que merece, né? Mas enfim. Ô, amigão, fazendo contraponto aí dessa parada triste que o Sombra acabou de citar aqui. O Palmeiras tá fazendo uma campanha aqui digna de campeão, hein? O Palmeiras liderou aí praticamente 2/3 do Campeonato Brasileiro e merece mesmo ser campeão brasileiro. Você acha que será agora, nessa próxima rodada já? Será agora, meu. Tem que ser, né? Porque se não for... 4x0 pra nós, domingo. Ah, mas você acha que mete 4 na Chapecoense? Não sei, não, mano. 4x0, eles vão vir com o time em reserva. Não é reserva, não, velho. Olha que não é reserva, não. O Caio Júnior aí tem feito um bom trabalho aí junto com a Chapecoense. E digo mais, parceiro, ó. A Chape, por mais aí que tenha... a chance também de vencer a Copa Sul-Americana, mas vai pegar um adversário duro, que é o atual campeão da Libertadores, que é o caso do Atlético Nacional, e a Chapecoense, se quiser marcar a história mesmo, vai ter que estar na Libertadores ano que vem. E a Chapecoense, matematicamente, está viva no Campeonato Brasileiro. Ela precisa desses pontos aí também, tanto quanto o Palmeiras, hein? Sim, mas o Palmeiras está arrumadinho, 40 mil torcedores empurrando domingo, não tem como tirar mais, não. Tá com 5 dedos de uma mão e 4 da outra já. Não, eu também acho. O Palmeiras, ele tem tudo pra ser campeão. Só que o jogo, não acho que vai ser essa baba de 4x0 que você falou, não. Porque esse time da Chapecoense é entojado, velho. Esse time da Chapecoense não é bobo, não, mano. Então, mas se vir com reserva, acho que é uns 4. Se não vir, é uns 2x0. Não, parece que o Caio Júnior vai colocar o time titular aí pra jogar contra o Palmeiras, mano. Mas você gostou da escolha do Dudu como capitão pra esse jogo aí? Possivelmente ele levantará a taça ao término da partida? Sim, porque o Cuca, quando o Cuca deu o abraço dele de capitão pra ele, ele melhorou bastante, né? É verdade, o Cuca, ele... Inclusive, eu critiquei o Cuca em alguns momentos, até inclusive quando ele brigou com o Dudu no Campeonato Paulista e num jogo aí do Campeonato Brasileiro também, não lembro se foi contra o Grêmio, não lembro. Mas eu peguei no pé do Cuca, falei, pô, o Cuca exagerou, o Cuca fez isso, fez aquilo, mas aquela deve ter sido uma estratégia que o Cuca acabou utilizando, RG, até pra baixar um pouco a bola do Dudu. Porque o Dudu, ele, sim, sempre foi um jogador tecnicamente muito bom. Eu não sei se o nosso estranho Ninho aqui também concorda com a gente, mas ele era um cara muito pavio curto. Marrentinho, cara, né? Tava muito marrentinho. De vez em quando o Dudu colocava em xeque toda uma campanha que você tava fazendo, ou até aquele jogo do Campeonato Paulista, que ele foi lá e empurrou o árbitro e foi expulso. Palmeiras. Ele acabou ferrando o clube. Então, muitas vezes aí você tem um jogador técnico, mas que tem um pavio curto, o cara que às vezes é meio estouradinho, como é o caso do Dudu. Se você não souber dosar, você muitas vezes aí perde um título por causa de uma atitude idiota dele dentro de campo. E o Cuca conseguiu mudar o comportamento dele. Vocês concordam? Concordo, sim, plenamente. Claro. E contra no Paulista mesmo, contra o Santos, mano, eu acho que o Palmeiras tinha de tudo pra ganhar aquele Campeonato Paulista. Se não fosse o Dudu, na minha opinião, o Palmeiras ganharia o título do Santos ali. Concordo contigo. Tava melhor que o Santos. Mas enfim... Ô, velhinho. Diga, Rogério. Opa! E para 2017, você aqui, tudo bem, agora só se fala no título do Palmeiras e vamos, tá sacramentado, eu também acho que não sai de lá. Mas e o Cuca, velho? Fica em 2017 no Verdão? Se não ficar, quem você gostaria de ver dirigindo o Palmeiras depois dessa brilhante campanha aí? Você e o estranho aqui. Então, eu tava vendo a reportagem quase agora, que aqui na televisão, Ele falou pra repórter que o Palmeiras não procurou ele ainda. Acho que tá esperando o Palmeiras procurar ele pra ver a proposta quando ele for campeão. Sim. Pra dar uma aumentada no salário dele, né? Ele é esperto, né? Mas quando ele manifesta, isso, cara. Quando ele manifesta, o Palmeiras não me procurou, você acha que isso é um indício do quê, Estranho? Cara, eu acho que o Cuca não fica, não. Eu duvido que o Palmeiras não procuraria o Cuca. Eu já ouvi falar estranho, que né? Queriam aumentar o salário de 600 para 800. Mas também a gente ouve muitas coisas, né? E parece que ele tem alguma... ele conversou com a esposa que o próximo ano ele pegaria para cuidar. A gente ouve. Sim. Não sei, mas eu acho que o Cuca não fica no Palmeiras ano que vem. E é muito triste. E em não ficando, quem você acha que chegaria à altura para substituir o Cuca? RG, nesse momento... Gilson Kleina, cara. Quem? Nossa, Gilson Kleina. Não, Gilson Kleina, acho que é... Será, velho? Ah, ele fez um bom trabalho no Palmeiras, não fez? Não, pode levar não, pro São Paulo. Não. Não, São Paulo tem um mito. Não vem com essa, Gilson. Esquece isso. Gilson Kleina, né? Sinceramente... Vocês imitam o São Paulo e pedem pro Marcão ser técnico? Não, o Marcão é doido. O Marcão não vai. O Marcão não. Fica bravo, ele vai querer chutar tudo. Marcão... Não dá, não. É mesmo, o Marcão é capaz de descer a bordoada. Marcão, no banco, essa é uma cara engraçada. O Marcão, né? É capaz de descer a bordoada nos caras. Fala, gente, mano. Deixa eu só fazer a correção aqui, ó, porque o pessoal tá mandando lá com aquela campanha da deputada lá, da tal da Miriam Rios aqui. É mentira, que aquilo lá foi fake aí. Fizeram o negócio pra dar uma sacaneada nela. É? Que ela já teria declarado que ela não curtia aí o negócio. E a camisa original dela, deixa eu ver aqui, ó. Era todos contra a pedofilia. Aí os caras deram uma sacaneada nela e puseram a outra foto aqui também, fazendo uma montagem. Então é mais uma aqui. Cara... Vai... Não, mas o Benja, aí... depois que começou a mexer nessa porra de Photoshop... É, o Benjamin, ele tumultua tudo, mano. Mas então é mentira, é lenda. Ela não encabeçou essa campanha, tá não. Tá bom, é mais uma que vai lá pra meter... Não, não, mas vamos fazer a minha culpa aqui, porque caras, eu passei a informação aqui. Ô, Diabo, um abraço, viu, Diabo? Opa, ô, Solano, deixa eu te perguntar. Eu tenho que estar lá que hora? Você tem que estar lá às 3 da tarde. A partir das 3, você vai lá na rua Padre Antônio Tomás, número 72, tá? Aí vai só ter um elevador. Só com o meu documento, é só subir. Isso, aí tem um elevador lá. Aí você sobe e vai até o terceiro andar. Você vai ver lá as meninas do camarote único. Elas usam uma camiseta preta com um Y bem grande. Beleza. Tá bom? Valeu, um abraço, hein? Valeu, valeu, fera. Parabéns. Falou, tchau, tchau. Parabéns. Valeu. Valeu, obrigado. Valeu. Nada. Esse é o Estádio 97, aqui na Energia 97, oferecimento da BV Financeira. Crédito rápido para usar como quiser. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. O Estádio 97 também tem oferecimento do consórcio Honda. Olha só, presta atenção, o ano tá acabando. 2017 já tá aí e provavelmente você já fez seus planos pro próximo ano, certo? Mas que tal dessa vez você fazer uns planos que você vai realmente conseguir realizar? Eu, por exemplo, faz 15 anos que eu conheço o Mota, 15 anos que ele fala, não, vou emagrecer no que vem, e nada. Agora, aqui dá para você realizar, e eu vou falar para vocês que é esse sonho, qual é que é. Sabe qual é que é? Você vai conseguir comprar uma Honda nova. Isso mesmo, com o consórcio Honda você realiza a compra ou a troca da sua motocicleta de uma forma programada e com parcelas que cabem no seu bolso. É o jeito mais fácil e barato de realizar esse seu plano. E o melhor de tudo, você não paga juros. Olha só que moleza, hein? Que moleza! Parcelas a partir de R$ 104,00 mensais, o que o mano gasta num café da manhã. E você realiza o seu sonho de ter uma moto Honda. E o melhor de tudo, você não paga juros. Você não entendeu? Vou falar mais alto. Você não paga juros! Então não perca tempo. Vá agora mesmo à concessionária Honda ou vá amanhã, mas não deixe de ir. E faça o seu plano, faça o seu consórcio e comece 2017 realizando o seu plano. E agora o detalhe, hein? Dia 5 de dezembro, olha só, nós vamos fazer o Estádio 97 ao vivo no Banco Honda Hall, uma casa legal pra caramba. E você, ouvindo o Estádio 97, que ligar e falar a frase, anota aí que é facinho. Consórcio Honda é fácil, barato e sem juros, você vai ganhar um par de ingressos pra você participar, pra você assistir o Estádio 97 ao vivo lá no Banco Honda Hall, no dia 5 de dezembro, um dia depois do término do Campeonato Brasileirão. Com tudo do Campeonato Brasileiro e com tudo incluso. comida, bebida, e você ainda vai ganhar um kit demais lá da Honda. Mas tem que ligar e falar, consórcio Honda. É fácil, barato e sem juros. Mandar um abraço especial pro Ricardo Tomoyose, grande santista. Mandar um abraço pro Danilo Pisani, grande torcedor do Corinthians. E um abraço pro Márcio Saik também, grande. Esse é? É corintiano, é lógico. É Honda! Não é corintiano, não, esquece. O cara é tricolor. Ó, ô velho. Fala, senhor. Vamos falar do Santos, mas antes eu quero lembrar que as pessoas podem continuar indo até o pedágio Estádio 97 Consórcio Honda na Vila Maria, lá na Japalto, Vila Maria, na Rua da Gávea, número 921. Mota tá por lá. Você pode ganhar bonés, chaveiros, vale ingresso pro Banco Honda Hall, tá bom? Japalto da Vila Maria, lá na Rua da Gávea. Tem seu Zona Norte, Rua da Gávea, número 921. Daqui a pouco vamos entrar ao vivo de lá. E também mande suas mensagens através do nosso WhatsApp. No oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. O número do nosso WhatsApp é 94-353-0150. 94-353-0150. A notícia é de que o Santos tá mandando o nego lá na segunda-feira lá pra Colômbia, para tentar negociar um valor menor nos jogadores Berrio e no Guerra. Oh, de novo Guerra, velho? Mas de novo não, é a mesma situação. Mas já não tinha fechado? Não, o Palmeiras está interessado, mas não é que... Ah, fechou o Palmeiras. Diz que o Santos... Comenta-se, segundo o lance, né? De que o Atlético quer 3 milhões e meio de dólares pelo Berrio e 2 milhões de dólares pelo Guerra. Eu não sei qual é. Torcida quase o Guerra. Ontem ele entrou aos 17 de segundo tempo. Foi bem? Não achei. Mas eu acho um bom jogador. É bom jogador? O Berrio ontem teve chance de matar lá. Sabe aquela coisa? Ah, vou enfeitar um pouco mais, acabou se perdendo. Eu não sei se é o Copete. Quem é que é amigo do... Tem um que é amigo do Guerra aí, que tá no Santos, que parece que estaria conversando com ele, tentando, sabe, fazer aquele tipo fazer a cabeça, ó, vem pra cá, tal, não sei. Mas aí precisa ver também se não tem aquele lance do leilão, né, cara? Claro. A parada do empresário, quem é que, não sei. Leilão aí, das notas musicais. Aí, porra, imagina, se abre mesmo uma... Palmeiras tá na parada, estaria na parada pelo Guerra, viu, estranho? Uhum. Você acha bom jogador ou nunca viu? Eu vi muito pouco, mas pelo que o pessoal fala aí, o cara que joga bem. E o que o RG falou, eu tinha ouvido que parece que estava já meio fechado, né? Agora, não sei. Acho que se tivesse fechado, o Santos nem ia mandar ninguém lá, né? É estranho. Quantos anos tem o Guerra? Esse negócio que você falou, Stranger, o pessoal fala... Santos que é o Berril, mano. Esse é o negócio, esse é o marketing da informação. Rolou uma Libertadores agora, a galera viu 2, 3 jogos dele, pá... Que nem Nico Lopes. Pô, vai lá. Aí começa. Viu, Nico Lopes? Aí vai no diz, viu, Nico Lopes? Pô, esse Nico Lopes, hein? Aí você liga o rádio. E não é, Nico Lopes? E não é nada disso, né? Mas esse Nico Lopes... Você vai correr atrás, não é nada disso. Pô, olha, o cara é o cara. Aí chegou no Inter. Cadê o Nico Lopes? Ah, mas o Inter inteiro tá mal. Coloca o Nico Lopes pra jogar no Atlético Mineiro. Não, não é isso. O Inter tá mal, mas não é. Eu acho que tem jogador aí... Ah, mas o Ben já tá certo, mano. Faz dois gols num jogo de Libertadores e às vezes é contra o nosso time, né? Que é aquele jogo que você tá, às vezes, assistindo mais, com mais atenção. Pô, o cara fez... Marco Rubem. Eu ouço falar do Marco Rubem. Parece que eu tô ouvindo falar do Zidane. Meu, esse Nico... Eu concordo com o Ben. Esse Nico Lopes aí foi tanto fogos. Aí você vai correr atrás... Mas ele é bom jogador. Tá bom, o cara fez meia dúzia de gol. Foi bom aonde? Ficou aonde, sabe? Porra, só mostrar dia, mais. Mas pela Libertadores que ele fez, gente, a gente tá avaliando aqui também aí o Borja pela Libertadores que ele fez. Sim, mas pera só um minuto. Na Libertadores que ele fez, nós vimos pra caramba. Então, mas o Nico Lopes, Benjamin, não dá pra comparar a qualidade técnica do Atlético Nacional com o time do Nico Lopes, cara, que eliminou o Corinthians aqui na Arena. Pô, mas era um time muito superior. Pô, mas jogador, quando é bom, ele se sobressai com qualquer time. Também acho que mas o cara, quando é bom, ele tá jogando num time top da Europa, bicho. Às vezes o cara é bom, ele tem um problema de adaptação e não mostra que é tão bom a curto prazo. Eu quero só te falar o seguinte. Então, mas se chega o Nico Lopes no Atlético Mineiro ou no Palmeiras hoje, possivelmente o cara ia estar dentro do cabelo. Mas há quanto tempo, Sombra, esse Nico Lopes tá lá no... Eles estão desvirtuando a conversa. Ele tinha ido pra... Não, RG, ele chegou no Inter agora, no Campeonato Brasileiro. Ele tinha jogado na Libertadores, ele tava antes na Itália, ele não se adaptou na Itália, ele voltou aqui Voltou pra jogar Libertadores aqui pelo Nacional. Aí era no... nem o Nacional, era o... Qual que era o time do Nico Lopes aqui? Era Nacional, o... do Uruguai. Ele tem um ano de Inter já ou não? Ou não, menos, não, chegou no meio chegou no decorrer do Campeonato Brasileiro, ele tem metade do ano. É, mas porra, chegou, mas não joga. O jogador que veio aqui uma vez acabou com o Corinthians... E se não tiver ligado, foi campeão também no Olímpia do Paraguai contra o São Caetano. Não era Osterman? Orteman. Orteman. Era o Olímpia do Paraguai. Orteman. O volante. Pô, camisa 10 das antigas. O cara é fé, cara é top. Por quê? Porque a gente veio aqui três jogos contra vem aqui. Mas ele era volante, pô. Não, tudo bem. Tô discutindo a posição. Tô discutindo que às vezes... A gente valoriza demais. Bom era o gordinho que veio aqui e acabou com todo mundo que tomou Cabanha. O tiro lá. Esse era bom, não, velho. E quando os caras contratam jogador que ninguém sabe? Não, e tem o Vasco não, mas... trouxe uma vez o Conca, ninguém sabia que era o Conca. É. Tem gente que não sabe que o Conca jogou no Vasco. Os caras acham que o Conca jogou no Fluminense. O Cueva nunca ninguém falou nada. Jogou no Vasco. O Cueva ninguém comentava. Agora, você tem razão. O Cueva tá jogando bem. Jogou bem no Vasco. O excesso de informação sobre um determinado atleta gera realmente uma certa competição, porque o próprio torcedor compra a ideia sem conhecer. É, ué. E aí, o que acontece? Muita gente fala assim, ah, olha, pega um jogador, o Nico Lopes. Ah, o São Paulo quer o Nico Lopes. Aí vem o Corinthians, e surge a manchete do nada. Corinthians tem interesse também em Nico Lopes. Também tem interesse. Aí vira uma competição de torcedores nas mídias sociais, quem é que vai ganhar o Nico Lopes. E a vontade de passar a perna no outro clube, muitas vezes... faz com que passe a impressão de que o jogador ele é melhor do que realmente ele é. Não tô usando o exemplo do Nico Lopes, é lógico. Nem todo mundo que chega numa situação como a do Nico Lopes e não vinga. Que ainda tem tempo de vingar, ainda tem. É. Olha, o Dario Pereira demorou 3 anos para vingar. Sombra, eu não tô falando que mas a casos... informação, ela acelera o processo. Só, eu não tô falando que também é tudo cabeça de bagre. Impulsiona, é. Não é isso que eu tô falando. Mas também não são esses craques, cara, que a gente fala. O Valdívia chegou no Palmeiras em 2008, ninguém sabia que era o Valdívia. Jogou pra cacete. Jogou muito. Verdade. Aí tem esses caras que a gente fica, nossa, cara, porque jogo... A gente tá lá, vai, Corinthians Nacional, o Nico Lopes joga bola lá, porra, esse tem que contratar. Ô, Benja, não é nada disso. O Moisés chegou no Palmeiras, quem era o Moisés? Então, é verdade. Tá fazendo um baita campeonato, é um dos... jogadores principais. Mas é que tá, chegou num time montado, gente. Tá, é o que eu tô falando, facilita a vida sim, do cara. Sim, agora põe Moisés no time do Fluminense pra ver se ele tá rendendo ou tá rendendo. Bom, então... Põe Moisés no time do Corinthians, esse meio campo do Corinthians hoje, pra ver se ele rende. Quando o Corinthians contratou. Mas chegou num outro ambiente, Benjamin. Bom, então... Era uma outra esfera. Bom, então você não pode contratar mais ninguém. Não, mas é que tá, é diferente a situação. O Corinthians quando trouxe o Ralph, o Corinthians quando trouxe o Paulinho, eram épocas diferentes. E quando trouxe o André Santos e o Chicão. Mas é que tá, era pra disputar uma Série B. Era um outro momento, era um outro momento. Quando você pega um jogador aí como o Paulinho, como o Ralf, você insere aos poucos, sem aquela obrigação do cara já chegar estourando pra ontem, o cara tem mais tempo pra se adaptar, o cara tem mais tempo pra poder desenvolver o futebol dele. Vi de Roger Guedes no Palmeiras. O Roger Guedes fez a mesma coisa. Olha, o Benjamin agora vai falar de Fricô. Sim. E na sequência, nós vamos lá pra Zona Norte? A Vila Maria? Opa. Vamos lá na Vila Maria. Nós. Na sequência. Ali é nós, hein? Vamos falar de Fricô. Olha só, pode parar tudo que você tá fazendo agora e presta atenção no que eu vou te falar, porque eu vou te falar de uma coisa séria. Você que foi ontem jantar na casa da tua namorada, acabou de jantar, os teus futuros sogros lá vendo a novela, você entra no banheiro, de repente dá vontade de fazer aquele número 2, você fala, e agora? Eu tenho que ficar 4 horas aqui dentro, porque eu não tenho coragem de sair. Na hora que abrir a porta aqui, eu mato todo mundo nessa casa. Acabou isso aí, acabou. Você vai comprar o Fricô. Fricô é um bloqueador de odor. Você vai borrifar 5 vezes na água do vaso sanitário antes, sei lá, precisa fazer o que você precisa, o teu número 2, e ele cria uma camada que bloqueia o mau cheiro. E olha, juro pra vocês, funciona pra caramba. Eu uso e funciona. Todo mundo aqui na rádio usa. Então compre Fricô pra você fazer o número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. Você acha o Fricô em todas as farmácias de São Paulo, perto da tua casa, do teu escritório, da tua loja, ou pelo site fricô.com.br. Fricô. Compra, porque ajuda, funciona, e vou te falar, acabou o constrangimento. É Fricô! É Fricô, narigudo! Vamos então à Zona Norte de São Paulo agora. Deus falou, vou botar um idiota no mundo. Ah, daqui tá fazendo pedágio. Daqui não, esse não desceu ali. Tá fazendo pedágio lá. Jura que você desceu um sarrafo na minha vida. Você é um idiota. Culpa sua, seu cretino. Idiota. Estádio 97 também tem oferecimento do Buscapé. Black Friday com segurança no Buscapé. Já está rolando, acesse e aproveite. Dá um Buscapé. Muito bem, agora vamos à Zona Norte, lá na Japalto, na Vila Maria, na Rua da Gávea. Alô, Motinha! Boa noite! Boa noite, chefinho! Tudo bem? Tudo ótimo, chefinho. Estou fazendo aqui o pedágio do consórcio Honda aqui na Vila Maria, na terra do Mano. Né? É, opa. Já passou muita gente. É, passou muita gente aqui, muita gente falando assim que não sabe, nunca viu o Mano por aqui. É, a terra é do Mano, mas quem frequenta aí sou eu, né? Imagina. É, essa é a diferença. Faz 10 anos que você não pisa na Vila Maria. Ah, gente. Tá bom. Toca, ô, mano. Mas isso é bom, o pessoal tá sentindo... É? O pessoal tá sentindo falta de você, hein, mano? Sentindo falta. Você acha que eu fico... Você acha que eu fico me promovendo, andando ali na Praça Santo Eduardo sem camisa, para as pessoas me verem? Eu vou nos lugares que eu preciso ir. Agora eu preciso ficar dando tchau igual político em campanha, velho, aparecendo em locais públicos ali. Oi, tudo bem? Tô aqui. Quem te vê, hein, não, mano? Não, RG, eu preciso no mercado, eu vou no mercado. Eu preciso na padaria, eu vou na padaria. Antes você ficava na praça, quando lá na frutaria. Mas quando eu preciso ir lá, por exemplo, tomar um suco, comer um sanduba lá no diesel, eu vou. Você ia lá no Toninho, no Dona Vila. E vou ainda, quando eu preciso comer uma pizzona lá, também vou. Qual o problema? Agora eu não vou ficar fazendo campanha política aí, mano. É isso aí, mano. Então vamos falar aqui com o pessoal que trabalhando chegou aqui. Trabalhando muito, mano. Olá, qual é o seu nome? Rogério. E torce pra quem? Paulo. Ê, tricolor. Tá feliz demais? Tricolor. É, tem que estar, né? Nossa, velho. Nossa, mas você não tá feliz com o Ceni, com o Mito? Voltou, velho? Precisamos de jogador. Primeiro de tudo, jogador. Não treinador. Senão vai ser a mesma coisa sempre. Aí. Isso tá verdade. Se não ajudar a montar o time, né? Não vai fazer nada com aquilo que tá lá. Mas acho que vai ter uma limpa, viu, velho? Você não acha? Tomara que esteja. Quem é o jogador assim que você fala assim, meu, tem que ir embora de qualquer jeito? São dois, Denis e Michel Bastos. O Denis perdeu a confiança da torcida mesmo, não tem jeito, né, velho? Faz tempo, né? Não é porque ele salvou alguns jogos, mas não adianta. O que ele fez no passado não refresca agora. E qual a posição do São Paulo que você acha assim que precisa mais agora? Tem que dar muita atenção, um bom jogador, aquele que vem assim pra definir mesmo. Um goleiro e um atacante. Essencial, o resto dá pra se virar. E você gostou do nome do Sidão? Melhor que o Denis ele é, né? Mas é um Denis melhorado. Boa, então dá seu recado aí e manda seu abraço. Manda um abraço pra todo mundo da bancada e chupa, mano. Vai pro inferno. Boa. É carinhoso, mano. Mas o ouvinte é carinhoso. Oi. O ouvinte... Pode falar. O ouvinte, tudo bem, ele tem a opinião dele aí. Mas eu, por exemplo, queimei minha língua. Eu, quando vi o Sidão jogando no Audax, eu não gostava, não. Aquele negócio dele sair toda hora driblando e tal. É uma coisa que eu achava um absurdo. Agora, o campeonato que esse cara fez pelo Botafogo, meu marido, ele jogou muito, muito. Jogou pra caramba. Sem aquele negócio de sair com os pés. Cara, assisti vários jogos do Botafogo. Então, ele fechou o gol e tá passando confiança, e substituiu, né, quem no Botafogo? E substituiu o Jefferson, que era goleiro da seleção na época, né? Não, e cheio de moral lá, né? Porque, pra quem não se lembra, quando o Botafogo caiu, ele ficou lá, né, velho? Ele falou, vou ficar junto, e segurou a onda. Então, não concordo com o ouvinte. E eu tenho todo o direito. Porque o ouvinte também tem direito de discordar da gente. É que assim, eu acho, Benji, que o pessoal, o São Paulino tá meio assustado ainda com essa história, né, velho? Porque você tira um cara como o Rogério Ceni, que se aposentou, aí você coloca o Denis sabendo que todo mundo não tinha confiança. A maioria dos torcedores não gostam do Denis, não tem jeito. E agora vai vir um novo goleiro, até encaixar toda essa história vai ser muito difícil, né? O Palmeiras passou por isso, né? E o São Paulo também vai passar. Oi. Agora a mulher do Denis vai ter motivo pra falar mal do Rogério. Porque o Rogério, quando era jogador de São Paulo, o Denis já era banco. Agora o Rogério, como treinador de São Paulo, o Denis vai continuar no banco, velho. Olha, eu não duvido que o São Paulo empreste o Denis. Porque ele tem. O São Paulo acabou de renovar com o Denis por mais um ano, né? Você acha que o Denis vai ficar lá? O Denis não vai aceitar ser banco do Sidão. E o Motinha? Eu acho que o Rogério vai. Cara. É que pro São Paulo eu não também, dá mais, eu né? Também, eu não acho ruim, deu mano. Azar, eu não acho ele ruim. É que ele fez o... Ele... Marcado. É, não tem jeito. Deu azar não de pegar jeito. O time nessa situação e aí pagou o pato. Não tem jeito. Coitado. Vamos lá, mais um ouvinte aqui. Esse ouvinte, ó, Esse cara é muito louco. Ele chegou aqui, o nosso próximo ouvinte. Ele chegou. Amildo Motoboy de Guarulhos. Amildo. Como é que é? Amildo. Amildo tá... Motoboy de Guarulhos, e... representando a quebrada. E ele tá Amildo por hora, mano, aí, mano? Faz tempo que você não cola aqui, hein, mano? Você é louco, mano... Paquito, eu tô todo dia aí, mano. Vila Maria é nóis. Aonde? Aonde? Opa, Vila Maria é nóis, Paquito. Hein? Depois que você foi morar lá na Austrália, irmão, um abraço. Playboyzou de vez, cê irmão. Você é louco, você acha que eu moro aonde? Você acha que eu moro na Playboyzou. Oh, mas o mais legal, assim, que ele chegou aqui na Japalto, meu, o que que ele fez? Ele tava com a moto dele aqui, quebrou, ele olhou pro gerente e falou... Não, ele falou, eu conheço esse gerente. É. A minha outra moto foi ele que me vendeu. E agora, o Marcelão. Aí o Marcelão falou, e aí, vamos negociar. O cara negociou a moto dele agora, mano. Aí, ó, tá vendo? Já, porque a dele tá igual a sua, mano, aquela camuflada, velho. Tá doeira, mano. Camuflada? Igual a sua. 500 mil quilômetros rodado. Aí que é bom. Em assim 3 que é bom. Anos. Aí, ó, assim que é bom. É verdade. Os loucos não crescem os olhos, né, mano? E outra, mano, isso mostra que o motor é confiável, tá vendo? Moto boa é assim, velho. Olha lá. E tô comprando, mano, no consórcio Honda. 180 conto por mês, irmão. Boa aí, suave ó. Suave pra pagar, suave. Aí, ó. Isso aí você paga com caixinha, velho. Motoboy, escola aqui na Japalto. Boa, é isso aqui aí, aqui na ó. Rua da Gávea, que aqui tem negócio, irmão. Aí, ó. E procura é quem é isso aí, procura tá vendo? Quem, o cara fez uma propaganda da Japalto. Qual que é o nome do gerente aí, Motinha? É o Marcelão, é o Marcelão. Boa, procura aí, o Marcelão. Fala com o Marcelão. E tem uma galera show de bola aqui pra atender o pessoal. Boa, isso aí. E o time que você torce? Não deveria ser o diferente. Tricolor. Tricolor. Cadê? Sobe o hino. É nós, Benjamin. Você tá preocupado com o nosso time, irmão. O Sidão vai virar lá mesmo. É o Sidão mesmo, Benjamin. Agora é nós, Benjamin. Fica tranquilo, irmão. Benjamin é falou... nós, Benjamin. Benjamin é Corinthians, irmão. Benjamin gritou não é, aqui. Nunca foi. Sempre fui. Tá pagando simpatia, nunca foi. Não, tô pagando simpatia. Você tricolou, Benjamin. Benjamin é o chefe. Não. Que Benjamin é ligeiro, irmão. Pagando simpatia. O Benja é sapequinha, né, velho? E aí, mano? Diz que o gambazão lá tá a ponto de queda. Gambazão. O gambazão lá? O gambazão, não, ó, não consigo passar mais na radial por lá, irmão. Tá embaçado. Dá tá volta, caindo dá tudo volta, lá. Seu pateta. Você não é bem quisto na Zona Leste, velho. Você não é bem quisto na Zona Leste. Ai, velho, esse moleque é uma figura. Caindo tudo. Embaçado. Ô, mano. Que é, maluco? Gosto de você pra caramba, maluco. Valeu, já fui em vários pedágios com você, eu vou colar aí. Obrigado. Ô Sombra, descola um estranho no ninho pra mim aí. E eu quero ir no bang lá da Honda lá. Ó, você leu firmeza? o meu pensamento, eu ia te convidar pra ser estranho no ninho um dia, cara. Ô, demorou! É nóis, Sombra! Juro por Deus, cara. Ô, é sério? Sério mesmo. Vou colar, irmão, vou colar, porque, ó, escuto vocês no guidão da motoca, nos corredores, babando nos corredores. Todo dia, 5h30, às 8h10 da noite. E é onde a gente desestressa, irmão. Você acredita? Eu coloco o celularzinho entre o capacete e a orelha e vou escutando os caras. Mas, ó, vou te falar, velho. Se liga na fita, ó. Você vai colar aqui como estranho no ninho, mas essa vida aqui é feita de trocas, cara. Você vai ter que dar como aqui 10 assim, entregas. Você quer fazer troca-troca não, com ele? Não, você vai ter que dar 10 não, entregas que pra eu sou rádio. São Paulino, fala pra ele. Escuta não sou gaivota, aí, não. Não, você curte o troca-troca. O Mota tá aí já falou, mano. Falou, esse maluco aí senta, mano. Mas ele não é gaivota, não. Ó, o bagulho é o seguinte, velho. Você vai ter que dar 10 entregas gaivota, aqui não. Pra rádio. Tá certo? Fechou? De quê? 10 entregas free, velho. Documento aí? Documento, demorou, demorou, nós faz. Aí, ó, 10 entregas gratuitas aqui então, tá bom? Ai. Nós é cachorro louco, 22 anos de rua e é nós. Ah, então tá bom, mano. De ponta a ponta, capital, litoral, interior é nós, mano. Pô, que legal. Sem moto, não dá, não dá pra viver. É verdade, em São Paulo, mano, sem uma motinha. Eu não sei como os caras se viram com essas banheiras aí de 1.500 quilos na rua. Fazendo um puta trânsito. Também acho. E, mano. Meu, também não, acho. Estressante esse negócio. Eu também acho. Vou contratar aqui é ele hashtag, aqui pra onda, viu? Aqui é hashtag 80. Marcelão, contrata ele. Ô, Motinha. Oi, RG. Depois, na hora que ele encerrar a participação dele, você pega nome completo e telefone isso. dele, tá? Posso deixar que eu vou pegar. Ele quer mandar um abraço. Então manda um abraço sem que essa lista gigante, você tem mais rápido, vai. Pouca gente. Liguei pra metade de São Paulo. Minha esposa Isabel, senão o Chicote Estrala pro meu lado. Meu filho Juan, Caio, Camila, meus filhos. O Leandro, meu cunhado safado, que trabalha na Mapilip e tá lá no fretadão do Veião. O Rafael Tondelli, do Laboratório Tondelli, tá fazendo umas dentaduras. Ó, inclusive, quem quiser dentadura, pode ligar pra nós, que nós tem. De todo esquema nós tem. A Kate tá fazendo lá uns pivô lá, a Maíne, o Zé, o Palmeirense. Palmeirense safado esse Rafael. O Marcão, taxista, gente fina demais. Marcão, detona os urubu, irmão. Nós não podemos deixar os urubu acabar com São Paulo, não, irmão. Nós temos que ganhar o nosso. Entendeu? E tem um taxista aqui na área também. Olha que pega, peraí. Agora você tá sendo covarde, porque os motoboys, não, eles têm uma rixa. É isso mesmo, os motoboys têm uma rixa eterna com taxista. Como se fosse cão e gato, velho. Não, nós estamos aliados. Ah, falou. Lado a lado, mano. Sabe por quê? Não, todo motoboy consciente e taxista consciente liga as ideias. Agora, esse bagulho do Uber não dá, irmão. Esse Uber vai detonar com nós. E eles estão querendo chegar, Uber detonar moto. Os motoca agora também. Uber, motoca de São Paulo. Vamos se unir e não vamos deixar esse bagulho tomar conta de nós, não. Porque é o seguinte, nós vai dar nosso lucro pra quem a gente nem conhece. É, entendeu? Boa. Falou, obrigado, viu, velho? É da hora, velho. Fica aí que eu vou pegar teu nome e teu telefone. Deixa os Uber aí. Vamos lá, próximo. Só um minutinho. E como eu não poderia deixar... Chupa, mano! Ó, velho, sabe o que eu tô torcendo? Pra tua capa de chuva tá rasgada, velho. Bem no meio da perna, aí daqui a pouco vai chover. Não. Vai molhar a cueca, vai ficar todo assado, o palhaço. Quanto que é o pivô lá, RG? Ô, cachorro louco, quanto custa o pivô lá? Quanto custa o pivô? Como que é o pivô? É. Ô, nós faz... RG, é pra você, nós faz baratinho. É pra, pra produção. Ó, pra você, irmão. É pra produção. Pra você que tá precisando. Ô, RG, você tá com quantos na boca? Dois? Nós faz o resto, irmão. Ó, nós faz o resto. Ó, 999, nós faz todos os que você tá precisando aí. Pera aí. Firmeza, RG? Pera aí, você tá acelerando o processo. Quem tá pedindo o preço é a produção. É a produção pro vizinho dele. RG, eu vou fazer um negocinho legal pra você. Ó, quando eu for aí estranho no ninho, eu vou levar uma proposta do Laboratório Tondelli. Mas é pra produção, porra, não é pra mim, seu louco. Os caras são os melhores. Para de falar, deixa eu perguntar um negócio. Pera aí. Fala aí, os caras deixa eu perguntar um negócio pra você. Fala aí, Benjamin, São Paulino, é nóis, irmão. Pai do caramba, hoje... É nóis, beija. É nóis. Hoje é Black Friday, dá pra fazer um pivô mais barato ou não? Demorou, Zé, tá na promoção hoje. Ó, tá 999. Fala, fala pra RG bater o martelo, Vem cá, pede bater o martelo pro RG. Black Friday, agora. 999. Só hoje no Black Friday, pivô... R$499. Não, baixou agora. R$299. Com o RG, a gente vai... R$199. Então, olha... Tá fechado. Ó, RG... Você, claro. Irmão, a partir de segunda-feira você vai chupar cana de boa. Não vai. Suave, fica tranquilo, RG. Deixa eu falar um negócio pra você, velho. Beleza, irmão? Deixa eu falar um negócio. Não é pra mim, mas se fosse, eu te garanto que não. Porque chupar cana com pivô de 1,99, você tá louco. Wilmer, é garantido ou o seu dinheiro de volta, irmão. Garantido. Esse é mais louco que o Batman. Mas é aquelas dentaduras de vampiro, tá ligado? De plástico que vinha na goiabada, velho. Não, mano, é coisa boa, irmão. É coisa de primeira. Será que tem dente recondicionado, mano? Aí sim, não, mas ó. Ah, deve ter. O Estádio 97 podia mandar uma promoção dessa, né, Sombra? Fazer uma parceria com ele aí, ó. E sortear um dente pro ouvinte. Sortear um dente. É verdade, velho. Sortear um dente é dose, hein, mano. Não, é verdade, ô Motinha. Ô Motinha, parece o problema simples, cara, mas tem, tem pessoas que às vezes não tem a condição de ir no dentista. É difícil, né? E é um problema que muitas vezes incomoda a pessoa. E a pessoa não tem a condição, ou talvez, aí, financeira pra poder fazer um tratamento. Seria legal a rádio doar aí do sombrado, doar dentes por aí. É legal. Boa. É legal, tô falando sério. Acho que tem rádios mais apropriadas pra isso. Vamos fazer uma promoção agora do laboratório Tondelli. Não vai doar o canal pro cara, hein, velho. Eu não. É, vai dar o canal. Um abraço. Tchau. Tá bom, satisfação. Valeu. Ô, Sombra, quero te ver o quanto antes aí no... Quero te ver o quanto antes, velho. Esse cachorro louco vai perder o pivô, hein? E o cachorro louco, só pra finalizar, velho, quanto que tá saindo pra ver o teu canal aí? Ele já foi, mano. Pera aí, tem muita gente. Tá bom. Pera aí, ô, Benja. Vamos lá. Ô, já Benja. Foi. Ô, Benja, tô com um filho aqui do Márcio Saíque. O Dudu quer mandar um recado. Fala aí, queridinho, qual é o seu nome? Eu sou o Eduardo Márcio Saíque. Esse é o filho dele? Boa, é Corinthians, viu, Benja? Boa, boa. Corinthians, boa. É o futuro da nação. Chupa, moto. Ah, mas então não é pro Benja o recado? Não, chupa, Corinthians. Vai, Corinthians. Ele mandou, ele falou, vai, Corinthians. Vamos ao próximo aqui. Qual é teu nome? É Márcio. E aí, torce pra quem? O Corinthians. Eu moro na rua Togo há 4 anos, eu nunca vi o mano na rua, hein? Só consigo ver ele na Fox. Sim? Mas é assim, não, só, mesmo, só vejo ele na Fox e ouço no rádio. Paquito, você acha que o William Bonner, onde ele mora, ele leva cachorro pra mijar, mano? Ele tem quem faça, velho. Ele só sai de casa pra trabalhar. Pelo amor de Deus, né, mano? É louco, o mano filho, você vai encontrar na rua Amauri. Fala. Você é louco, Paquito. Eu trabalho igual um cachorro, velho. Eu acordo todo dia às 5h30 da manhã, velho. Quer ficar rico, Paquitão? Tem que trabalhar. Opa, cadê? Hã? Vejo no... Tô no prédio aqui em casa, aqui perto de casa. Você nunca tá andando na rua e tal. Você mora no prédio aí, mano? Outro dia o maluco se jogou do prédio aí. Moro no Neo Vila Maria aí. O tiozinho se matou esses dias aí. O maluco se jogou, mano, lá do prédio. Pôs fogo no AP e caiu. Ô, louco. Ô, acordei o helicóptero rondando. Só tem louco na rua Togo, pra você ter uma ideia. Só tem louco, o tiozinho botou fogo e se jogou, velho. Que andar? Sei lá, mano, mas o cara, porra... 13º, acho. 6h da manhã, o helicóptero lá, mano. Ó, sem paraquedas do 11º, é louco. É, eu mandei aí também a música do Lulu Santos, do Dodô lá, do Palmeiras. Então canta aí pra nós, você lembra? Canta. Até que demorou um tempo. Aquela do William Bonner lá, pô. Ah, legal. Quando veio o fax. O Dodô comemorou o título com o fax. O cara do fax morreu aí esses dias. Morreu, mano. O ídolo do triste, não fala isso. Desculpa, qual que é o seu nome? Márcio. Márcio. Eu ganhei o kit aí da Bozano, o boné da rádio. Eu lembro. Muito legal, cara. Muito legal. E tem o primo aqui. Foi do bem. Bolsonaro, tá aqui, cara. O primo do Bolsonaro. Cadê? Foi, chama quem ele. Quem é o primo do Bolsonaro? Bolsonaro. Como é que é? Faz aí. Então, tô aqui com o moto, entendeu? Pacificamente, vim aqui na Honda, vim comprar uma Titã aqui pra andar com o moto, entendeu? Só que ele vai sem capacete. Mas, pacificamente, aí no trânsito, tá bom, moto? Tudo certinho? Tá bom, manda abraço. Então. Peraí, rola aí. Eu quero fazer uma pergunta. Faz. Sombra, quem que você salvaria... Se tivesse um cachorro levemente ferido e o Mota gravemente ferido, quem que você salvaria pacificamente? Em qualquer hipótese, o cachorro. É isso aí mesmo. Mas é isso aí mesmo, Mota. Márcio, mas, apesar Márcio. De tudo, um grande abraço pra você, irmão. Márcio, hein? Mas o Márcio Bolsonaro, peraí. Você fez. Foi essa paródia aqui? Deixa eu ver se é essa aqui, ó. Peraí, vamos ouvir então. A lista seleta de clubes brasileiros campeões mundiais ganhou hoje mais um integrante. O que a conquista da Copa Rio em 1951 deu ao Palmeiras esse direito. Até que demorou um tempo pra vir esse reconhecimento. O Porco tem um mundial sim, pro Dodô William Bonner não pra mim. O Dodô não tá aí de novo, tinha que mostrar pro Dodô. E ainda levo a sério os caras. Mas tem representante aqui. Pra gente poder dar risada. A Copa Rio foi de verdade, assim como sacia Xerazade. Não vou dizer que foi chifrim, mas 51 é cachaça sim. Foram na FIFA implorar pro Blatter e vibraram quando veio o fax. Quando veio o fax. Caraca. grande. Que a conquista da Copa Rio em 1951 deu ao Palmeiras esse direito. Quando veio o Aí, o cara é bom pra caramba. Foi ele que produziu. Ô, Márcio. Oi. Mas você produziu isso na sua casa? Como que foi? Sim, na minha casa. Tem uma mesinha lá de som. Ah. E um microfone e tal, um programinha de edição, eu fiz. Tá cheio de trabalho também. Ô, Márcio! Tá cheio de trabalho. Ô, Márcio! Que isso, ô, mano, só falei pra zoar. Pega Márcio, leve. Tô zoando. Ô, Márcio! Oi! É o Benja. Só tem artista aqui, né, velho? Ô, Márcio! Oi, fala! Ô, velho, faz umas legais aí, manda pra gente aí, pô. Você manda bem pra caramba, essa que você fez no muito Santos. Bom. Cara, é sensacional. Eu mandei uma do Chaves aí, quando o Chaves aí pro São Paulo também, um do Chaves, é uma musiquinha, mas acho que não receberam. Não, mas faz mais aí, vou pegar o contato aí, dele, ele vai mandando pra gente. Pega e pede pra entrar em contato com o Bar. Sim. Faz uma do Flamengo pra zoar o Benja. O Benja é corintiano. Pode deixar. Mas a do Flamengo é do São Paulo, agora eu não sei mais. Ah, sombra, Atlético Mineiro, do Flamengo e São Paulo. Beijo no Ceni, já agradecendo o Ceni, chegando. Beija fazendo a declaração pro Ceni. É, isso aí. Você é um vendido, né, velho? Eu pedi pra você fazer, pra você me ferrar, seu traíra. Mas legal, viu? Ô, Márcio. Show de bola. Parabéns. Parabéns. Eu tô sempre na escuta aí. Parabéns pelo trabalho de vocês. Desde que eu morava em São José dos Campos. Morava em São José dos Campos, lá no início da década de 2000. Vocês tinham a transmissora lá em São José. Eu via desde lá. Me mudei pra São Paulo depois de uns anos e passei a ouvir de novo aí. Sempre que eu tinha oportunidade também de internet, eu via lá em São José. Então, legal. Vocês são obrigado. Pagáveis aí, viu? Parabéns. Boa, muito obrigado. Manda seu abraço obrigado. Agora. Valeu. Vamos lá. Manda seu abraço. Abraço pra minha esposa, Raquel. Não tá na escuta, mas um abração pra ela. A toda a galera aqui da Vila Maria, aqui, esse Beverly Hills, aqui de São Paulo. Show de bola. Um abração pra vocês também aí. Um bom trabalho aí. Valeu. Boa, valeu, okay. Obrigado. Vamos lá. O próximo tá cheio de gente aqui, meu Deus do céu. Vamos lá, o recado, nome e time, porque não vai dar pra todo mundo falar. Vamos lá, qual é seu nome? Meu nome é Marco Arcanjo. E torce pra quem, o anjo? Eu torço pro Tricolor Paulista, Trimundial. Ô, na Vila Maria só tem Tricolor, hein, velho? Nossa senhora, tá cheio, mano, hein? Tá louco, é, a família toda do... A família toda do mano é Tricolor, né, velho? É Corinthians, filhão. Com certeza o mano ele é tricolor, cara. Vocês ainda tem dúvida disso? Assim como o Benjamin, ele é flamenguista, cara. Não. Está não, claro. O Benjamin está é muito corintiano. Claro, não. Não, que isso, pá. Que isso, pá. O São Paulo é o clube que mais tem título internacional. Quem é o Corinthians perto do São Paulo com relação a título internacional? Tá. Fala aí pra mim, mano. Velho. É, quantos títulos mundiais o São Paulo tem reconhecido pela FIFA? 3. Não. Mundiais. Não, esse negócio, um mundial esse negócio de ficar olhando. Mundial esse é negócio de volta dos continentes. Mano, esse negócio de ficar olhando na internet pra ver título, cara, corintiano é webmaster, então, internet hein, velho? Internet não, filhão. Entra aí, ó. Qualquer coisa que você tenha abrindo. Tem que ser webmaster, velho. O negócio é o seguinte, tem um negócio chamado pai dos burros aí, que é o dicionário. Quando você tem dúvida de alguma palavra, mas é verdade, tô errado, RG? Qual que é o nome do dicionário aí no linguajar popular? É conhecido como o pai dos burros. Pai dos burros. Quando você tem dúvida de alguma que palavra, isso, você véio. Vai lá e consulta o dicionário. Quando você tem, por exemplo, alguma dúvida a respeito de qualquer regra, qualquer competição, você tem que entrar no site da FIFA, que é a entidade máxima do futebol. Ali você pode consultar qualquer coisa a respeito de dúvidas com relação ao futebol. Tá bom, e ali, tá o verdadeiro bom. Mundial, quem tem dois, é só Corinthians e Barcelona, Paquito. É, mas se puser lá, verdadeiro mundial, não aparece esse termo lá. Então... Esquece. Que é, maluco. Ah, vamos lá, vai. Fala do São Paulo. O que você tá achando aí do Ceni, jogador que pode vir, o Sidão? Cara, o Sidão, com certeza, ele é melhor do que o Denis, né? Só aquela bicicleta que ele deu no jogo do Campeonato Brasileiro aí nos acréscimos finais, ali já mostra que o cara sabe jogar com os pés, sabe jogar com o peito, sabe jogar com tudo, cara. E o São Paulo, na verdade, ele, com relação ao elenco, ele precisa trocar também os meias, lateral esquerdo, e precisa ter um bom atacante também, né? Porque só o Chaves... E o David Neres ou o outro menino lá da base também não dá pra botar muita confiança, né, cara? Rogério Ceni vai agregar muito por causa da experiência, ele fez o curso lá na Inglaterra, um ano estudando, mas tem que dar uma reforçada pro elenco pra 2017 mesmo. Boa, manda um abraço então. Tá, quero mandar um abraço pra galera lá do Mira Transportes, que é onde eu trabalho, né, e pro pessoal da minha família, quero mandar três chupas pra três galinhas, um pro Diego Guarizzi, Gabriel, E com certeza pro mano. Três galinhas, hein? Vai pro inferno. Por que você não mandou pra tua irmã, que é outra? Vai te catar. Valeu. Não, mano. Vai, inferno. Próximo. Rapidinho agora, porque tem muita gente aqui, ó. Chefinho, só vamos lá. Mandar um abraço, nome e um recadinho rapidinho. Vamos lá, e o time, vamos. Meu nome é Rafael, sou taxista, corintiano. Quero mandar um abraço aí pro mano, pro Benja. Tamo junto, pra minha namorada que deve estar me ouvindo agora, pros meus pais que estão ali no carro. Boa. E é isso aí. Ah, eu queria também mandar um chupa, Domênico. Boa, Domênico tá chupando. Pode deixar. Tá chupando, com certeza. Próximo, ocupado, qual é o seu nome? Henrique. Torce pra quem? Tricolor, lógico. Boa, manda seu recado e abraço rapidinho. Então, eu queria mandar um recado aí pro Sombra. Sombra, São Paulo campeão da Libertadores 2018 com o Rogério Ceni, viu? Só pra avisar, ele imaginou? Vai classificar o São Paulo e vamos ser campeão. Acho com que se o Rogério ganha uma Libertadores um com o São Paulo, acho que como técnico ainda, ele para ali, ele se aposenta ali, não vai mais nada. É, então, ele vai precisar desse aninho aí pra esquentar um pouco, mas depois vai que vai. Libertadores 2018, tricolor campeão. Beleza, tomara, viu? Boa. Um abraço. Posso mandar um abraço, Motinha? Manda abraço. Ô, Benja. Oi. Você conhece a Vila Matilde? Lógico, onde era toco. Isso aí, lá a gente tem um time varziano lá, chama Faló FCP. Um abraço aí pra galera do Faló, líder da Liga Batalha aí esse ano. Vamos fechar a Liga Campeão aí. Valeu, abraço, bom trabalho pra vocês. Abraço pra galera. Vai, próximo aqui. Ó, oh, fala o seu nome, seu abraço, tá com a camisa da Juve. Vamos lá. É, Rodrigo Félix, meu nome, sou santista e torcedor da Juventus aí. Um abraço pro RG, um chupa mano e chupa Domênico. Ah, pro inferno. Boa, velhinho. Vai, próximo aqui rapidinho. Nome e recado, tchau. Beleza, Leonardo Tricolor, conhecido como Lió aí na quebrada. Aqui é Vila Maria, hein, mano. E falar pro Bota parar de ficar falando que aqui só tem caminhão, hein, mano. Que aqui não é assim não, velho. Aí, Sombra, o mito voltou, velho. Opa, voltou. Esse ano é nóis, hein, velho. Ô, oh, se Deus quiser. Se ano quiser. Que começa, nós vai ressurgir aí, mano. Boa. Aí, só pro Benja saber, mano. Tenho aqui tatuado aqui, ó, meu tricolor e o Rogério na pele. Vou tatuar o Benja aí, mais um tricolor aí na família, velho. me tatua com a camisa. Forte abraço aí, mano. Você é resenha, viu, mano? Valeu, irmão. Tamo junto. Obrigado. Mandar um abraço aí pro Tosco aí, que avisou Tosco. Aí pra gente aí que Tosco, a energia Tosco. Tava aqui na Honda. Tosco, porque velho. Moto é Honda. Apesar de eu dar PT em duas, moto é Honda, velho. Alô, próximo. Vai, ouvir o nome. Time, um abraço. Vai. Meu nome é Júnior, sou tricolor do Morumbi. Chupa, mano. Tô aqui na Vila Maria há 5 anos e nunca vi um mano por aqui, só o RG. Cala a boca, maluco. É nóis, Vila Maria é nóis, velho. Político, velho. Vai te catar, mano. Vou começar a fazer chupa, isso. Chupa, mano, sente pedala. Queria velho. Mandar um abraço. RG, queria mandar um amo ela pra minha namorada. Boa, qual o nome dela? E um abraço pra galera do Magagos Futsal. Mion, Oreia, paga minha cerveja, viu? Oreia, abraço. Oreia. Alô, pronto. Oreia, vem cá, outra Oreia. E aí, qual é seu nome? É o Wender. Manda seu recado e abraço. Vou mandar um abraço pra galera aí da bancada. O mano, mentiroso, nunca na Vila Maria. Moro no Vila Ed, lá na Rua do Tonton. É, mandar um abraço pro Benja, que é o cara mais coerente aí. Obrigado. O Sombra também. Valeu. E mano, deixa eu lembrar uma coisa rapidinho. Eu fui num fórum de Itaquera esses dias, eu lembrei de você, cara. É, tive que andar quase 30 km a mais com medo daquela jossa desmoronar e eu caí lá no meio daquele escombro lá. Olha, seria uma bênção, velho, se uma pessoa, Zé Ruela como você, tivesse soterrado em qualquer lugar. Seria uma bênção pelo mundo. Essa é aquela jossa desmoronada. Porque a jossa que eu conheço é você, o seu cretino. Não, mano, tô brincando. Você é um cara, a gente voa pra caramba. Você que alegra o programa aí. Abraço, obrigado, galera. Tchau. Próximo, só uma rapidinho, mais três. Vamos lá, rapidinho. Qual é seu nome? Ai. Maurício Maruz. Então, fala o time e um abraço. Tricolor paulista, com certeza. Deixa eu mandar um amo ela pra minha esposa, que tá ali no carro me esperando, a Vanessa. Te amo, viu, amor? Thiago, é nóis, mano. Vim aqui, vou tirar uma foto com o Mota, vou mandar pra você no WhatsApp. E tira a mão daqui, mano. Tá bom, vai. Próximo, vai. Então, qual é seu nome? É Eric. Eric Singer é o músico que sempre liga pro estádio aí. Ah, que não dá desconto pro... É cheio de artista aqui na vila. Qual música que você mandou pro estádio? Não, Maria só tem não artista. Eu sempre ligo pra lá. É ele que dá aula, áudio, não é? Eu vou colar aqui, eu não vou estar aqui prestigiando vocês, é claro, pô. Boa. Sensacional. Ô, Sombra. Oi, diga. Ô, por favor, não tem como eu conseguir uma vaga. O seu mano me atrapalhou aquela vez, hein? Eu? Uma vaga de estreia no Ninho. Não tem, velho. Poxa, sacanagem, hein? É, infelizmente, cara, é o mano que tem essa autonomia agora. E outra, Sombra, esse cara falou que ia dar desconto pro ouvinte, aí deu porra nenhuma. Uma vez o maluco me ligou, o maluco mandou um tweet pra mim falando, pô, mano, aquele cara lá, o professor, pediu um desconto pra ele, falou, não tem. Eu falei no ar que era pra fazer uma média. O maluco é mó zóio de cobra, mano. O maluco só quer dinheiro jamais, pra ele. Jamais, que isso. Zóio de cobra. Ouvinte de estádio de 97 tem prioridade, que isso. É, tô ligado. Então, tá, manda seu abraço, viu, vai. Um abraço pra todos da Vila Maria, pro Fábio, o pessoal do Garagem do Rock e pra todos vocês aí. E o Eric? Oi? Eric, semana que vem tem Satriani, hein? Pô, eu tô querendo ir. 30 eu vou, anos Deus quiser. De carreira. Joey Satriani, ele quer Benja, por favor, me dá um ingresso. Mas nem o Benjamin tem. Não, mas o Benjamin é a porta do Benja. O Benja agora ficou pensando. Não, mas tem que pedir por mesmo, velho. Por favor, Benja, pô, é nóis. O Benjamin, ele vai tentar providenciar. Olha, Eric, eu vou te prometer o seguinte, você deixa seu contato com o bar e eu vou ver se consigo arrumar um pra você. Eu prometo que eu vou tentar. Você atiçou o cara, obrigado, né? Obrigadão, obrigadão. Não te sei, cara, eu só falei, o cara é professor de guitarra, semana que vem tem um ele não tava nem lembrando. Da guitarra, que o Benjamin. Atiçou sim. Ele não tava nem lembrando então, falou. Disso. Falou, o Benjamin é a amigos, vai Corinthians! Judaica, vai, o último aqui, mais dois, rapidinho, vai. Nome, time e abraço. Aí, é o Ivan da Vila Maria. Aí, mano. Beleza? Vai, Corinthians. Opa, é cadê a Domênica? Tá procurando o Mundial, mano? É, tá por aí, mano. Ah, a Domênica tá pé da vida. O Rude ontem deu selinho no Adnê. Ele... Tá pé da vida. Ah, tá com ciúme. O Domênico tá na porta da Globo lá pra tentar... Valeu, galera. Mano, abraço. Um vídeo de novo. Último, vou falar com o Marcelão aqui da Japão. Tu fala um abraço, manda um abraço aí, o Marcelão. Só queria mandar um abraço, falar que eu ouço vocês há muito tempo. Obrigado. Vocês são pagáveis, né? Um abraço pra todo mundo aí. Vem comprar moto aqui na Japalto da Vila Maria. Mano, chama a galera aí. Opa, você. Falou. É isso aí, chefinho. Então encerramos aqui, né? O Estádio 97, o pedal do Estádio 97 com o consórcio Honda. Ok? Bom final de semana. Valeu. Valeu. Então tá bom, Motinha, valeu, boa noite. Esse é o Estádio 97, foi o pedágio do Estádio 97, consórcio Honda. E bem, já fiquei sabendo que vai rolar um feirão da Honda, né, cara? Muito bacana, hein? É, muito legal, Sombra. Então, olha, você que tá louco pra comprar a sua moto Honda, aproveite essa oportunidade incrível e comece 2017 de moto nova. Vai rolar o feirão de Honda Motos. Dias 3 e 4 de dezembro, das 9 às 17 horas no estacionamento da Arena Corinthians. Boa! Toda a linha com preços imperdíveis e as melhores condições e taxas. E levando sua carteira de motociclista, você pode fazer o test ride. Vai ter a Honda XRE 190 de R$14.363 por R$13.300. Tem também CB Twister de R$14.925 por R$13.050 e a PCX de R$11.836 por R$10.590. São muitas promoções e descontos de até R$1.800. Então não perca essa grande oportunidade de realizar o sonho de ter uma moto Honda. E ó, vai ter show, espaço kids e outras atrações para a família toda se divertir. Então aproveite, viu? Feirão Honda Motos, dia 3 e 4 de dezembro, das 9 às 17 horas, no estacionamento da Arena Corinthians. As melhores condições para você financiar sua Honda. Todos juntos fazem um trânsito melhor. Imperdível esse feirão de Honda Motos, hein? Vai ser show de bola. Bacana. Temos mensagens aqui no oferecimento de HDI Seguros. Mensagens no nosso WhatsApp. Oferecimento de HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. E Benjamin, teremos um treinador? Você é São Paulino mesmo, né, Benjamin? Temos treinador, temos goleiro, temos trimundial. Benjamin Bach se entregou, hein, parceiro? Ah, que é Corinthians, velho! Zona Norte, Vila Ed, vamos São Paulo do Benjamin. É uma prostituta. E como que foi mesmo? Oi, e aí, Maicon, como vai o nosso tricolor? É sensacional. Eu falei pro Eduardo Bandeira de Melo, como vai o nosso Flamengo? Como então, São Paulino e Flamenguista. Fala pra todo mundo, Flamengo é monte de falar. Parte, é no Rio ele é Flamengo, em Minas ele é Galo. Eu torço pro Corinthians em qualquer lugar do mundo. Ah, não sei, não sei. Isso aí. É isso, você já causou dúvida, né? Fala, galera, boa noite. Aqui é o Rodrigo, São Paulino, Butantã. Gostaria de saber, Sombra, o Júlio Batista tá livre, foi dispensado pelo Orlando. Não seria bom para dar uma cadência no meio campo ali, dar uma ajudada no meio campo do São Paulo? Rapaz, ele foi dispensado pelo Orlando, meu. Rapaz, acho que já foi. Júlio Batista. Ele teve recentemente aqui no Cruzeiro, né? Júlio Batista, se voltar pro São Paulo, tem que ser naquela condição lá de produtividade e já determinado para encerrar a carreira no tricolor, legalzinho, fazendo festa e acabou, velho. Não, não dá. Esquece. Dá mais, não. Vamos lá, mais mensagens. Boa noite, pessoal do estádio. Quem fala é Marcelo, São Paulino de Diadema, tudo bem? Beleza. Ô, brothers, vocês ficam falando aí direto aí de tal de uma vaga da Sul-Americana e tal, que tem que pelo menos tentar a vaga da Sul-Americana, mas não tem mais isso, não é? Agora, a vaga da Sul-Americana só consegue quem sai da Copa do Brasil. Então, não tem vaga na Sul-Americana pra brigar no Campeonato Brasileiro. Isso aí acabou, não acabou? Não, velho. É, dependendo da colocação que você tá no Campeonato Brasileiro, você automaticamente vai pra Sul-Americana. Não é só sair da Copa do Brasil. Tem times que não disputaram a Copa do Brasil e já estavam direto na Copa Sul-Americana, ou não? O Flamengo, por exemplo, ele saiu da Copa do Brasil pro Fortaleza e foi jogar Sul-Americana. Puta, isso é tão confuso, mano. Eu já não sei mais o que é o que ali, cara. Que torneio se disputa? É, porque agora é Sul-Americana da vaga. A Copa do Brasil, né? É um ano inteiro. A Sul-Americana dá vaga se o cara for campeão, se o time for campeão pra Libertadores. E quem que se classifica? Quem é que vai agora? Quantos são? É isso que a gente precisava entender. Exato, é. Ó, vou pegar aqui, Sombra. Ó, pelo que me consta, cara, Sul-Americana, acho que é da sétima colocação do Campeonato Brasileiro até a 12ª. 12ª, né? Eu acho que é isso, porque dependendo da posição que você tá, você vai pra Libertadores. É isso mesmo. É, confere. Porque da sétima não, pra... não tem perfeito, nexo. Perfeito. Até 12ª. Confere. E dependendo, RG, o time que tá na Copa do Brasil até determinada fase, quando ele é eliminado, ele ainda tem a chance de poder disputar a Copa Sul-Americana. Hoje, o São Paulo não estaria nem na Sul-Americana. Tá em 13º. Isso, exatamente. Sim. Estaria fora da... Perfeito. Sim, não, sim, né? Acaba sendo melhor, viu? Tá. Eu também acho, cara, pra entrar e você fazer... Você é mó loser, hein, velho? Melhor tá lá, passa vergonha lá onde vem. É engraçado. Você aqui outro dia, o Corinthians é bom às vezes nem ir pra Libertadores, não, mas pra eu esse falei time? Porque eu tava bravo, velho. Sei. Eu falei porque eu tava bravo. Do humor. Você é daquele, tá bravo, mata o cara e pede desculpa depois. Vamos lá, mais mensagens. Ô, Sombrinha. Fala. Boa tarde, o pessoal do Estádio 97. Oba. Cara, eu sei que vocês não vão ver aí o meu WhatsApp aí, mas. Cara, e o Breno, velho? Ô, Sombra, sabe do Breno no São Paulo, se ele joga ou não joga em 2017? É. Porque eu não ouvi mais falar do Breno, cara. Será que ele vai jogar? Queimaram o cara. Tem uma coisa aí pra falar pra você, cara. Que? Senta, pedala. Senta e pedala. Eu espero que você não comemore o Natal esse ano. É. O Breno, gente. O Breno, ele fez uma cirurgia de joelho. É, vocês queimaram o cara, velho. Não. Não foi os caras que queimaram o Breno. É, ele queimou a casa e vocês queimaram o cara. Não. O Breno fez uma cirurgia de joelho, tá se recuperando e deve voltar, sim, pro ano que vem. Agora... Gente, se ele vai voltar a ser um bom zagueiro, isso aí só o futuro vai dizer, né? Salve, galera do Estádio 97. Aqui é o Arthur, do Jardim Novo Horizonte. E eu tenho uma pergunta para todos os integrantes da mesa. Quais dessas agremiações farão mais falta na Copa Libertadores do próximo ano? São Paulo e Boca Juniors, que estão eliminados de forma matemática da competição do ano que vem. Ou Corinthians e River, que disputam vagas em seus respectivos países. Basta ver quem tem mais títulos de Libertadores. Não vou entrar nessa pilha, não, porque o São Paulo faz ver, tempo que não ganha. Vai ver, então, basta ver quem tem mais títulos, né? Se você somar os títulos de Boca e São Paulo, somos títulos de Corinthians e River. Você vai ver quem que faz mais falta. Caducou a Libertadores São Paulo, que a última que vocês ganharam aí foi em 2005. Então, velho, já meio que acabou. Ô, mano, falar em caducou. É igual passaporte. Em vez caducou. De se preocupar com o São Paulo, só se preocupa tá lá com o salário com do Corinthians, tá 20 dias atrasado. Você tá preocupado, né? Mas era a tua conta que tá faltando. E nem o Oswaldo teria recebido. Ué, o Oswaldo tá lá de favor, já começa por aí. Não tinha nem que tá. Então como não tem tá que lá reclamar, de favor? É isso mesmo. Oxi. Já tá de favor. Agora com relação time a... O time que mais ganha dinheiro, do que você fala aí, que a arrecadação do Corinthians, sim. Tá devendo o salário 20 não dias. Não é. E a Jossa despencando. E a Jossa despencando na radial? A única Jossa que tá despencando é o peito da tia de vocês. Com relação ao Corinthians, o Corinthians ele tem o dinheiro pra pagar os funcionários. Ele só não pode mexer ainda porque tem o dinheiro. O dinheiro tá aplicado. Tá tem aplicado. Aquela carência. Voltou o overnight? É então isso? se você tira a RG número 2, o dinheiro daquela aplicação, possivelmente você não vai ter a arrecadação que você espera no final do mês. Aliás, aplicar é com vocês mesmo, né? Eu vou aplicar uma... Ó, e o 13º? cheiro dos coitadinhos. Uma varada no teu traseiro. Ah, é. Agora, lá, o negócio é o seguinte, mensagem, só com relação ainda ao que o ouvinte perguntou lá, eu não vou entrar nessa daí de querer ficar provocando rivais, porque eu quando tenho que falar sério, eu falo sério. Tanto Corinthians quanto São Paulo, Boca e River, os quatro farão falta. Você pega alguns times da Libertadores aí, velho, você pega essas porcaria aí, Cobressal, velho, Trujillanos, esse tipo de time não devia estar. Esse tipo de time não devia estar. Eles não têm culpa, Boca, né, mano? O Boca, por mais que a gente diga, RG, pô, é legal ver o Boca fora, mas não é. Pra competição fizeram por merecer. Mas a Copa do Mundo não tem lá, Irã, Estados Unidos, tem. Mas é uma porcaria, é uma porcaria. Mas tem que ter. Mas Sombra, eu acho que os determinados continentes deveriam ter vagas fixas. Por exemplo, a América do Sul deveria contar já com Argentina, Uruguai e Brasil. Então você tá dando razão... E você deixa mais duas vagas pra nego se matar. Então, Chile, Colômbia, Venezuela, partindo Paraguai... Partindo desse princípio, você tá dando razão... Aquela mundial do formato que existia quando o São Paulo foi campeão no primeiro momento, que é assim, não tem que dar pra Austrália, etc. Não, Europa e América do Sul. Vírgula. Eu sou a favor de determinados times aí terem presença garantida, como já acontece no Mundial desse ano. Tanto campeão da Libertadores quanto campeão da Champions League, eles não entram na primeira fase do Mundial. Eles já vão entrar na semi pra depois, se vencerem as suas partidas, fazer direito a final. Direito adquirido. Aí que tá, RG. Eu não sou a favor de você expurgar o restante do mundo. Eu acho que tem que ter vaga assim pra time da África, acho que tem que ter vaga pra time da Oceania, eu acho que tem que ter time asiático. Então tem que ter vaga pro Trujillanos. Mas é que tá, Sombra, eu sou a favor de determinados times estarem sempre presentes na Libertadores. Eu não acho que o São Paulo tem que ter cadeira cativa. O que eu tô falando é que faz falta. Agora, Brasil, Argentina e Uruguai, em Copa do Mundo, na minha opinião, tem que estar. Vamos lá, mais mensagem. Era um estádio muito engraçado, caiu o teto todo alagado. Ninguém podia ganhar lá, não. Por que o juiz deixava, não? Não rimou, viu, ó, o biscate? Não rimou só biscate. Como é que é? Deixa eu ver. Essa música era uma casa muito engraçada. Né? Toquinho. Explica pra essa estúpida aí que não rimou. Era um estádio muito engraçado, caiu o teto todo alagado. Ninguém podia ganhar lá, não. Por que o juiz deixava, não? Esses ouvintes do Estádio 97 são maravilhosos. Estádio 97 tem oferecimento do Extra, Black Friday de verdade, só hoje até meia-noite, só no Extra, aproveite para economizar muito. Também no oferecimento de HDI Seguro, você tá no teu carro, tá estacionado lá, fazendo compras, e de repente acontece aquele momento desagradável, dão aquela pancada na sua traseira, você nem... pancada na traseira é que nem carrinho por trás, você nunca espera. É, semana passada, Rua dos Pinheiros, eu vi isso. Bateram na tua traseira? Não, cara, mania do celular. Aí caminhonete é laranjas.com.br. Ah, que bacana. Aí o cara carregado de laranja, na minha frente, farol fechado. Aí o infeliz tira o pé do freio. Carro tá vindo, eu tô buzinando, o carro tá vindo, não deu outra, né? Mas se é Ivete Sangalo, velho... Aí era outra. Dirigindo o carro de laranja. Aí chupava laranja. Cuidado, se você falar carro de laranja, que pode ser carro de um monte de político aí. É verdade. Então, mas se fosse a Ivete Sangalo no carro transportando as laranjas, não teria problema, porque a Ivete tem seguro da HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu carro. E já são 50 HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Tem São Paulo, Rio, Porto Alegre, até em Salvador, pertinho da casa da Ivete. Vai fazer o seguro do seu carro? Escolha a HDI. Com a HDI, você economiza até tempo. Peça uma cotação da HDI ao seu corretor, porque nunca foi tão importante encontrar o melhor preço. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Estádio 97. Que também tem oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. O oferecimento do Buscapé. Black Friday com segurança é no Buscapé. Já está rolando, acesse e aproveite. Busca no Buscapé, isso mesmo. Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Ô, Narigudo, vamos falar do Extra, por favor. Você pode fazer esse nobre favor? Lógico. Amigo rubro-negro tricolor. Lógico, não, amigo corintiano. Black Friday de verdade é uma vez no ano e só no Extra. E você vai se impressionar com as ofertas espetaculares que preparamos esse ano. Então vem pro Extra e comprove as melhores ofertas da Black Friday, mas só hoje, só hoje. Leite Nestlé Ninho ou Molico, 1 litro, apenas R$ 2,79 cada. Lasanha ou pizza Sadia, 460 gramas ou 600 gramas, por R$ 6,95 cada. Energético Red Bull, a lata, 350 ml, por apenas R$ 4,99. Todos os lava-roupas líquido, leve 2 e pague 1. Console Xbox, 360, 500 GB, com Forza Horizon, por apenas R$ 899,00 ou 20 parcelas de R$ 44,95, sem juros nos cartões extra. E essa aqui em RG, TV Smart LED 49 polegadas da LG, por apenas 20 parcelas de R$ 114,95, sem juros nos cartões extra. Mais barato que o mano gasta no café da manhã dele. Com certeza. Fritadeira Air Fry Britânia, por apenas R$ 199,00, e você pode parcelar em até 20 vezes sem juros nos cartões extra. Não acabou, não. Pneus Aro 13 a partir de R$ 129,90 e parcela em 10 vezes sem juros nos cartões extra. E para você aproveitar ainda mais, todo elétrico em 20 vezes sem juros. Você não ouviu errado. 20 vezes sem juros nos cartões extra ou em 10 vezes sem juros nos demais cartões. Então não esquece, hein? A Black Friday do Extra vai até a meia-noite. Corre pro Extra e confira de perto essas e outras ofertas simplesmente imperdíveis. Essa, amigão, é a sua grande chance de encher o carrinho com muita economia, hein? Então vem pro Extra, que é só até a meia-noite. Vem! Boa! Agora é hora do momento Sem Parar. Três ouvintes na sequência. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para a sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Toca, Asdrubal! Agora vou viver sem ter medo. O cara, metade é o Vavá. Ô, mano, ontem eu dei carona pro Benjamin. É. Aí ele espetou o celular dele no meu carro. É. Só entrava pagode anos 90. Mas ele curte, velho. Ele curte. Só pagodão anos 90. Ele curte, velho. Eu vou levantar de onde eu tô. E vou quebrar você no meio. E tenho testemunha. É? Se você não falar a verdade, eu vou levantar e vou quebrar você no meio. Só pagodão? Hã? Só pagodão? Só, é um negócio que nem eu nem conhecia. Aconteceu um negócio engraçado. Eu peguei a carona com o Sombra lá do Extra, né? É. Pô, aí eu falei, Sombra, meu celular tá sem bateria, pô, usar o carregador do carro. Aí beleza. Pô, aí tava rolando um som, né? No carro. Eu falei, caraca, velho. Pô, o Sombra ouvindo umas coisas bacanas, estranho isso, né? Pô, quando eu vi, meu, era o Bluetooth do meu celular, cara. As músicas eram minhas. Mas pra quem tá tocando aí? Xarope. Eu vi que era muito bom gosto pro Sombra. É, pô, Sombra, você ouviu essas coisas, meu. Eu falei, caramba, Sombra, você ouviu essas suportou? Coisas aí? Mas você falou, suportou? Não, é teu, do teu Bluetooth. Não, mas músicas boas. Ah, era, não é aquelas coisas do demônio lá? Do... Não, músicas boas. Ah, mas o Sombra não é muito parâmetro pra falar de música, porque ele gosta de tudo, ele trabalha com música. Então ele é um cara que qualquer coisa ele vai ouvir e vai falar, não, legal, é bacana, não, é comercial, não, não é comercial. Ele faz uma avaliação dessa. É igual avaliação técnica, né? É igual aqueles caras lá, o Jacquin, os caras todos lá. O cara vai comer, velho, e pela variedade de coisas que ele tá acostumado a comer e trabalhar, o cara vai avaliar e vai falar, não, bacana. Por exemplo, eu, se tiver que comer giló, eu vou falar, nossa, que lixo, velho. Que porcaria, fígado, não como. Mas um cara desse come, mano. Mas vamos lá. Alô? Alô? Quem fala? Fala, mano, aqui é Henrique, mano. Grande Henrique, meu. Henrique do quê? Henrique Manuel Riane Mendes. E quantos anos, Henrique? Tem 32. Aí, RG, o Henrique. É, dependendo da situação dele, hoje ele deve estar Riane à toa, né, velho? Ah, boa, boa. Boa, boa, RG. Cara, coitado da RG, mano. Mas vamos ver, vamos ver. Agora o idiota, tem... o idiota não tá aí, aí. Mas agora vamos ver, mano. Tem o bairro. Mas sabe o que acontece? Não, não, não, não. Um detalhe. Quando o idiota não tá aí, porque ele suga a energia positiva do RG. Sim. Hoje ele não tá. Você viu a sacada do RG? Cadê o puxador pra dar um flui? Pode falar? Pô, não é possível. Hoje que ele mandou bem, não vai ganhar o 10, pô. Nota 10! Aí! Aê, tá vendo? É o rapaz ali. Tá metendo aquele... pressão, é aquele mocinho que torce pro Palmeiras que vem aqui e grita. Mocinho? É, esqueci mocinho. O nome do... Domênico. Domênico, eu ia falar Deodato. Ô, respeito aí com o Dodô, pô. Respeito o cara é líder. É Domênico ou é Demônico? Não, Domênico ou Demônico? É olha, a mãe dele tá ouvindo o programa. Acho que é Demônico. Dona Jamile tá ouvindo. A Dona Jamile odeia o Mota. Dona Jamile tá ouvindo, hein? Ô, amigão, qual o bairro? Pô, esse vai ser fácil aí, hein, Benja? Ipiranga. Ah, Ipiranga é nós, morando na Bom Pastor. Aí tem o moleza, seu Osvaldo. Moleza, moleza, tô na Cipriano, pertinho. Pô, do lado ali. Por que você tá pondo um acento no R? Como pastor. É? Que pastor? Falei, bom pastor. Morena, bom pastor. Pastor. Eu falei, pastor? É. Pô, você tá louco? É uma homenagem a Sabrina Sato, então. Porque eu falei, pastor. Nossa. Pastor. E o amigão, você trabalha com o pastor trabalha com a Sabrina. Um abraço pro pastor. Fazendo homenagem a Milton Neves. Você trabalha com quem, meu amigão? Cara, eu trabalho na área de sustentabilidade. Área do quê? Sustentabilidade. Eu amava como amava os caras que trabalham com sustentabilidade. Mas especificamente com relação a quê? Dentro da sustentabilidade que você trabalha. Reciclagem de eletroeletrônico. Um abraço pro Martins. Aparelho, muito importante. Quebrado, muito notebook. Importante. Um abraço pro amigo Marcelo Martins, engenheiro ambiental, que faz isso aí há muitos anos. Muito importante. É isso aí. Estamos evoluindo aí nessa área ou continua devagar no Brasil, velho? Ainda tá devagar, mas ano que vem vai começar forte. Ah, mas na boa, RG, eu acho que a tendência é aumentar mesmo, porque hoje em dia o eletrônico, quando ele dá um pau aí, alguma coisa do tipo, vale mais a pena, dependendo do que é, você comprar outro do que mandar arrumar. Ah, sim, mas o que não pode, mano, é neguinho continuar jogando pilha no Rio, jogando, entendeu? O Benjamin outro dia jogou na privada, lá jogando acho que 12 pilhas, cara. Jogando bateria na rua, na sarjeta. Eu não faço isso, não. Você faz sim. Na rádio tem descarte. Então, esse que é o problema. E foi o Martins que me deu. Deu pra gente colocar aqui Falando nisso, só uma crítica, e muito bem lembrado, porque é o seguinte: se faz campanha também pela educação do povo, pra jogar, não jogar lixo na rua, papel na rua. Precisa ter lixeira boa. Agora, né? A porra das lixeiras, ô prefeitura, ô seus cacete, tá tudo lotado dessas porra aí que ninguém recolhe, velho. Não, mas aí você também tem que pegar a RG e dar uma fundadinha no lixo. Fundadinha no lixo. Põe a mão na zona lá e ó. Soca. Os caras põem aquele cestinho de nada no poste. Porra, e quer o quê, velho? Tem que recolher, tem que limpar aquilo. Nossa, gente, é isso mesmo, ainda mais tudo. Na Paulista aí. As lixeiras estão tudo quebradas. É uma barbaridade isso. Queria agradecer. Mas estão quebradas porque o povo quebra, velho. A lixeira não quebra do nada. Queria agradecer aos edifícios que geralmente colocam aqueles cestinhos de lixo. É verdade, tem edifícios aqui na região, eles colocam cestinhos de lixo. Junto aos postes, etc. Né? Porque muitas vezes a lixeira da prefeitura ela não existe ou ela está lotada. Lotada, cara. Os caras não limpam mais. E esses cestinhos que às vezes os edifícios colocam extra, assim, colado aos postes, puta, quebra um galho danado. Sim. Porra, tá quebra louco. Um galho danado. E o Domênico não, o RG ele é a favor da escarradeira também, porque de vez em quando eles estão andando pela Paulista, velho. Se você não tem lugar para descartar seu cuspe. Aí você vai ter que cuspir no chão também. Viu a calçada da Paulista? É porco, é bem porco. Ô, mano, mas fiquei sabendo que a tradição na China tem uma escarradeira. Mas lógico, o chinês cospe pra caramba. É, então tá lá, os dois conversando, você recebe uma pessoa na sua casa e tá lá trocando uma ideia. Cada um fica com a sua escarradeira do lado e os caras, ó, pau. Imagina, que nojo, velho. Verdade. Nossa, o bagulho é nojento, né? Mas, ô, amigão, você torce pra quem, velho? Pô, aqui é líder, né, mano? Aqui estamos só esperando o Domingão chegar, pelo amor de Deus. Olha o estranho aí, ó, velho. Líder, líder, meu Deus. Mas você acha que vai ser campeão essa rodada mesmo? Cara, com certeza. Oh, e aproveitando, ainda tá rolando a torcida do estádio 87? Tem. Pô, eu quero ir na torcida do estádio 97. Ganhou a tua vaga, parabéns. Alô? Alô? Desmaiou. Ganhou tua vaga, velho. Você ganhou sua vaga. Fala sério? Ganhou, sério? Ganhou. Caraca, agora eu entendo, porque quando o pessoal liga aí, o pessoal xinga. É difícil demais, cara, ligar. O Sombra tá te zoando. O Sombra tá te zoando. Já acabou ontem. Sai fora, Ben. Sério? Tá bom. Outro. Sombra foi maldoso agora, velho. Eu tava escutando no início, os caras falando que ainda tinha vaga, mas aí eu tive que ficar ligando, não deu pra ouvir a rádio mais. Eu tô tentando ligar, já deve ter uma hora e meia. Você liga com ouvido? Não, mas parabéns, viu? A partir das 3 horas da tarde, na rua Padre Antônio Tomás, 72, entra por esse portão, sobe o elevador, terceiro andar, camarote único. Pra você, e sai do elevador. Pra você, quem é o grande ídolo do título do Palmeiras? O possível título, provável título? Pô, pra mim é o Dudu, hein, cara. O cara, ele tá representando bem, o cara, você vê que ele tá jogando, tá se entregando. E tava torcendo muito pra ele no último jogo aí, putz, o cara deu a alma... E foi recompensado, que antes não tava vindo, né? Ele tava correndo, tava lutando, mas não tava virando. Mas nesse último aí contra o Botafogo, o cara representou. E pro ano que vem, quem que o Palmeiras jamais poderia perder, por exemplo? O Dudu ou o Cuca? Putz, aí é difícil, hein? Olha. Você é o dirigente, acho... agora você tem que fazer opção aí. Não esquecendo que junto vai perder o Gabriel Jesus. Não, isso já era. Pode ser que perca o Mina. Enquanto você pensa, eu vou perguntar pro estranho. Quem que o Palmeiras, por exemplo, jamais poderia perder no ano que vem? No caso, o Dudu ou o Cuca? Eu acho que o Cuca. O Cuca? Muito importante pra esse campeonato. Cara, se não fosse o Cuca, não sei não. Lelé da Cuca. Passou o Muricy, passaram os melhores, né, no Palmeiras ultimamente. Mas em outra situação também, né? Mas tudo bem, mas ninguém conseguiu fazer um trabalho nem perto do que o Cuca tá fazendo, na minha opinião, né? Eu também acho, cara, o Cuca hoje, dentro do grupo ali do Palmeiras, eu acho que é o cara mais qualificado. Mesmo tendo Gabriel Jesus, Dudu, Moisés, o Mina, o Jailson, que foi importante também. Mas eu acho que o Cuca ele foi fundamental aí nessa campanha do Palmeiras. O Henrique aí, decidiu? Cuca ou Dudu? É verdade, os caras estão certos. O estranho aí também é palmeirense, né? Então vou fechar com ele também, até porque o Alexandre Mitos continua, daí ele traz mais uns atacantes pra gente pra compensar o Jesus. A Mito é lá no São Paulo, não vem com historinha. Ah, sai fora, isso aí vai ser uma roubada, cara. Ô, amigão, e domingão estaremos lá no palestra, hein? Cara, eu não tô gritando nem acreditando, campeão. Velho, eu não tô nem acreditando que esse ingresso vai rolar, velho. Eu tava louco. Ontem eu fiquei ligando, eu juro, umas 2 horas, cara. Só vai rolar se no fim você falar chupa, mano, senão... Não, aí ele perde o ingresso. Chupa, mano, com certeza. Vai perder o ingresso, trouxa. É o estranho, velho, estranho partiu hoje. Pra cima agora. Ó, inclusive o teu ingresso... O teu ingresso tá aqui na minha mão, porque já fecharam aqui o... Escuta. Eu concordo com você ingresso. Com uma coisa que você falou hoje cedo, na hora que tava nas manchetes. O Corinthians, ele tem que classificar com essa sexta vaga pra ele ir pra pré-Libertadores, pegar o Tolima e ser eliminado de novo. Ô, trouxa, escuta aí, Zé Ruela. O negócio é o seguinte, o teu ingresso já tá aqui na minha mão e é o único que eu tô passando o imã em cima. Você vai passar na catraca, ô idiota. Não, faz isso não. Ô, Henrique, agora pra consolidar, pra ganhar de fato mesmo, você tem que mandar a seguinte frase. Domênico morde a fronha. Na puta aí, não. Oh, Domênico... Pelo amor de Deus. Você vai abrir mão de ir no jogo aí. Do título? O Domênico que defende aí a gente. Não, mas, ó, e ele, o Domênico não só morde a frango, como ele não solta. Não solta. Ele morde. E é mais difícil de abrir a boca do que o próprio... Dona Jamile vai ficar chateada com você. Mike Rottweiler, velho. Então, palestra, você não quiser, usou o Domênico, pelo amor de Deus. Tem duas opções. Hein? Ou você fala essa frase, ou a segunda, velho. A segunda é a seguinte. Ouve, cacete. A segunda frase é a seguinte. Domênico assa linguiça com a boca. Domênico o quê? Assa linguiça com a boca. Você não vai fazer isso. Escolhe uma das duas, velho. Você tem opções, velho. Velho, é igual Jogos Mortais, mano. Uma é ruim e a outra é pior, velho. Tem que escolher uma. Mas se você serrar essa perna aí, você vai no jogo. É, então. E aí? Não, pera aí. Tá valendo ingresso isso mesmo? É sério. Você acha que ele tá brincando aqui? É. E esse é o momento sem parar, velho. Você tem que falar logo. Você tem 3 segundos pra escolher Domênico, uma frase. Domênico, então eu sinto muito, mas você morde a fronha. O ingresso é meu, tô lá vendo a gente campeão do sensacional, ô, palestra, cara. Você não vai fazer isso com o Dodô. Os caras se vendem, né? Ainda vai rolar aquela festa de vocês. Tá valendo. Mas tem que falar a frase. Como que é? Só o consórcio roda é rápido, fácil e sem juros. Não, é fácil, barato e sem juros. Fácil? Só o consórcio Honda é fácil, barato e sem juros. Então, consórcio Honda é fácil, barato e sem juros. Ganhar um par de ingressos, você, por favor, manda um e-mail para ba@97fm.com.br, tá bom? Para combinar detalhes da sua participação dia 5 de dezembro lá no Banco Honda Hall, tá bom? Putz, show de bola, pessoal, valeu. Valeu. Eu comecei a escutar há pouco tempo, mas já sou fã. Obrigado. E continuo o trabalho aqui. É sensacional voltar para casa dando risada com vocês aí. Muito obrigado. Um salve aí para a galera também que escuta, que é amigo, o Digão, que é São Paulino, tá feliz aí com o mito de vocês aí, afundando vocês ano que vem. E o Anderson, coritiano também, que é parceiro também, escuta vocês direto. Falou. Obrigado. Valeu, cara. Falou, obrigado, cara. Um abraço. Abraço. Vamos lá, segundo ouvinte do momento, Sem Parar. Ah, o Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia, muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Olha a negritude, é o Netinho. Nessa época ainda ele não tinha enfiado a mão na mulher. Netinho, é. Nessa época ainda ele era de boa. Era de boa. Por nada. Fala aí, Benjamin. Vamos aí, mano. Amplitude, Benjamin. Coab, Itaquera, porra toda, ô Benjamin. Você também é mó louco, mano. Porra toda. Alô? Alô? Quem fala? Lucivaldo. Hã? Como? Lucivaldo. Lucivaldo. Lucivaldo do quê? Lucivaldo Silva Ferreira. Ô, Lucivaldo, fala um pouquinho mais alto só porque a sua ligação tá um pouquinho baixa. Eu vou tentar aumentar na nossa híbrida aqui, ó. Mas fale um pouquinho mais alto pra ver se melhora aqui, por favor. É, Lucivaldo Silva Ferreira. Melhorou. É, e quantos anos? 35. Aí, ó, 35 RG. É, mas com a participação dos São Paulinos hoje no programa, quem se ferreira foi o Benja, né, velho? Benjamin, por quê? Ah, se ferreira, porque todo mundo acha que agora ele torce pro tricolor, Rogério Ceni. É verdade, velho, né? É verdade. Trocadilho, nota 10! Ah, não é, Benjamin? Gente, eu não tenho nada a ver com o Rogério Ceni do São Paulo. Isso. Eu dei uma informação e acertei. Ah, mas ele ficou não muito. Não passa disso. Ficou parecendo muito. Você vibrou assim, muito, tipo, cara. Ficou muito vibrante. O Rogério é meu amigo, eu fico feliz por ele. É, eu também, eu torço pelo Rogério. Também. Não, só isso. Acho que você pediu pra ele e deu a ideia. Ah, não. O Rogério, acho que ele é mais seu amigo do que do Plihal. Não é. Ah, eu acho que é, porque o Plihal não tinha falado nada. Mas eu não tô aqui competindo amizade. Não, vocês competem, assim, diretamente competem. Mais que o Nazi? Mais que do Nazi também? Acho que sim, também. Eles são muito mais amigos do Rogério. Ah, não sei. Ah, não sei. Também é o direito deles. Não sei, não sei. Vou ficar aqui competindo, quem é mais? Ué, mas você acertou eles, não. Não sei. Quem é mais amigo do Domênico? Aqui no rádio? É. Ninguém. Ninguém, né? O Carlão. Ninguém briga aqui pra ser mais amigo do Carlão. Porque o cara é um cara bipolar. O Aguinaldo pessoa... não é amigo, é tesão, é relacionamento, é outra história. Uma coisa química, né? É sexo. Ah, é sexo. Acho que é só sexo, não tem amor entre o Domênico e o Aguinaldinha? Eu acho que da parte do Aguinaldo, só sexo. Mas da parte do Domênico rola aquela coisa de, tipo, você não vai me largar, né? É, me liga. Você não vai me largar, velho, né? Ele põe The Air Tonight do Phil Collins e fica sonhando com... Deve ter um fetiche. Porque o Domênico tem toda coisa, você se apaixona fácil, é. E... Ô, amigão, qual o bairro? O Domênico é facinho. Vamos ver, é Jaraguá. Jaraguá. Zona Oeste. É isso aí, velho. E time? É. Campeão Brasileiro 2016. Santos, Esportiva Palmeiras. É o onde? Ah, mas pode, é matematicamente pode, ué. Fala do líder, campeão. É o líder, é campeão, é isso mesmo. Tá mais estranho, fala com ele, pô. E aí, palmeirense? O que você tá achando pro jogo de domingo? É óbvio que nós vamos ser campeão. Não. Uma salva de palmas pro estranho. Peraí. Salva de palmas pro estranho. Olha, ele motivou agora. E aí, estranho? Amigo, o que você espera do jogo de domingo? Tá contente? É óbvio, tá triste? Seremos campeões, eu falei. Domingão, amigão, vamos ser campeão. Você vai no jogo? Eu quero ir. Agora, né? Se ainda tiver ingresso, eu quero ir na torcida do estádio 97. E qual é a frase? Já falou? Então pegou a última, velho. Opa! Vamos lá então, né? Vamos ser campeão então lá. Ano passado eu estava lá na final da Copa do Brasil e esse ano vou estar lá de novo. Pé quente, vamos ser campeão mais uma vez no Allianz. É isso aí. E amanhã, velho, lá em São José dos Campos, o Santos e Palmeiras, eles decidem o Campeonato Paulista Sub-15, hein? Molecadinha aí na fita também. Nessa semana aí, o Sub-13 do Palmeiras já ganhou do Santos. Então, o Sub-15 não vai ser diferente. Véi, isso aí é brincadeira, sei, que vocês estão parando pra ver jogo ver de Sub-13 e Sub-15, velho. Não, vocês estão loucos. Ninguém tá parando pra ver, nós estamos comentando. Não, o outro aí falou, você falou, é porque vocês estão acompanhando, velho. É Sub-13, mano. É, mas a gente tem... Sub-13 é jogo de colégio, mano. Mas a gente tem a molecada pra acompanhar. Tem time que não tem, né? Que não tem categoria de base. O time é campeão de Copa São Paulo, inclusive o maior time profissional, imagina o time de Sub-15. Quem não tem categoria de base pra acompanhar... Eu não sei do que você se refere, RG, porque se você não... Você não acompanha, e essa categoria você deveria acompanhar porque é a mais próxima do profissional. O Corinthians é o maior campeão de Copa São Paulo. Aí sim é uma categoria que vale a pena você acompanhar. Agora, Sub-13 é coisa pra quem não tem o que fazer, velho. Eu sou o pai de atleta, velho. O que você tem que acompanhar ultimamente é a Sabesp lá no Itaquerão. Você tem que acompanhar. É brincadeira, mano. Ô, Sombra, qual que foi o último jogo do São Paulo Sub-12 que você viu? Ele não viu o Sub-12, ele comentou do Sub-20 que vai disputar. Eu assisti ontem o Sub-20. Sub-20, tudo bem, é uma categoria próxima do profissional. Agora os caras debatendo aqui rivalidade do Sub-12, velho. Mas não é Sub-12, o seu xarope. É Sub-15. Não, o outro aí falou Sub-13 agora. Ou eu vi errado. Ó, mas é só pra constatar que o Santos vai ser sempre vice do Palmeiras. Ah lá, agora deu uma jorrada em você. Como assim o Santos vai ser sempre vice do Palmeiras? Deu uma jorrada em você. Já foi na Copa do Brasil, já foi no Sub-13. Você esqueceu do Paulista? Você tá passando por cima? Brasileirão também. Hein? Você tá passando por cima do Paulista? É isso? Não, vai ser agora no Brasileirão também. Lucivaldo, obrigado pela sua participação. Você tem que estar lá na rua Padre Antônio Tomás 72 a partir das 3 da tarde, tá bom? Mas aí, eu vou falar mais com mais alguém ou só ir direto lá? Não, você não vai falar com mais Domênico. Ninguém, é só ir direto. Vai direto pra lá, tá bom? A partir das 3 da tarde, número 72 da Padre Antônio Tomás. Aí você vai chegar lá nesse número, você vai entrar, subir o elevador até o terceiro andar. E desce vai do elevador. E desça do elevador. Mas o Baqui precisa anotar, você sabe como é que você vai já? A sua roupa, camisa, calça, não tênis? Não pode ir de chinelo, hein, velho? Lá vai ser show, né? Então tem que ir bem arrumado. Não, pode... não, mas você já tem a característica, porque o baile vai identificar as pessoas aí de acordo com a característica da roupa. Eu vou estar lá. Tem que ser de verde, né? Verde. E calça, você vai de calça, bermuda? Vai de cueca. Mas é disso que falar, é que nessa torcida especificamente, os torcedores têm que ir de preto e branco. Não, aí não, aí não dá. Não vai dar pra você ir? Aí, a última vez o cara falou que tinha que ir, todo arrumado, papá, nós demos um show lá em Itaquera. Aonde, filhão? Aí, o cara. Não era porra nenhuma. Aí. Mas enfim, velho, você tem que estar lá onde o Sombra falou, no horário que ele falou também, que eu já não lembro mais, tá bom? 3 da tarde, tá bom? Beleza. Falou, valeu, cara, abraço. Valeu, obrigado aí. Valeu, até aqui, mais, ó. Tchau, tchau. Vamos lá, último ouvinte no momento sem parar. É sempre assim, são 3 ouvintes na sequência. O sem parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia, muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Toca, Asdrubal! Vamos lá. Ó, sensação, Paquito. Passando na primeira nota, você mata. Opa, Marquinhos, velho. Essa voz é inigualável, velho. O Adriano Pagani, o DJ, remixou esse som. Ele faz remixes. Agora o Adriano Pagani, nosso tudo DJ, que ele, a gente que... ele remixa todos os sons antigos do pagode em versão tecno-pagode. Ele tá lançando agora os revivals de pagode anos 90. Não, mas a voz do Marquinhos aí do Sensação, velho, é inconfundível, é como se fosse o James Brown, velho. Você bate, olha, eu vou te falar uma coisa. Você bate, você já identifica, assim. Eu não sabia que... pensei bate que era... o som em qualquer lugar, você já identifica quem é, mano. É verdade, mano. Marquinhos, sensação é como se fosse o James Brown, velho. Você bate assim, ó. Fala, pô, ouvi aqui, ó. É o cara. Porra, com todo respeito ao cara, mano. Um abraço pro Marquinhos aí. Mas não põe na mesma frase do James Brown. Você é louco, mano. Quem que é James Brown perto do Marquinhos, mano, do Sensação? Alô? Alô? Quem fala? Rafael Gaspari. Rafael Gaspari. Quantos anos? 3.1 RG. É Gaspari ou Gaspari? Tem gente que fala Gaspari e tem gente que fala Gaspari. Mano, mas o nome é teu, velho. Tem o Hélio Gaspari. Tem o Hélio Gaspari, não é parente meu, não. E escritor. Anos? 3.1. Aí, RG, 3.1. Mas você é daqueles caras que gaspare muito dinheiro ou dá uma controlada? Puta, queria gastar, viu? Queria gastar. Olha, tem que ser 10. Aí, aquele sanguessuga de energia positiva. Nossa. Não vem? É outra história. O Domênico, mano, é um vampiro, né? Nossa. Cara? E o Gaspari. É uma mistura de vampiro com urubu. Fala aí, e abutre. Qual é o teu bairro? Vila Primavera, conhece bem? Primavera! Tim Maia morou aí, velho. É Primavera. Tim Maia morou aí, velho. Eu confundi agora, Jardim Primavera ou Vila Primavera? Não, Vila Primavera. Ah, Vila. ZL querida. Certa todas, né? É perto, GPS, é perto de Sapopemba. É isso mesmo, Sapopemba. Sapopemba, velho. Próximo ao número 5.500 é Sapopemba. Sapopemba é uma avenida que não termina nunca. Não acaba nunca essa avenida. Maior da América Latina, né? Avenida Sapopemba, velho. Tem mais asfalto que a Argentina inteira, cara. Né, velho? Você pegar todo o asfalto que tem na Argentina, velho. Sapopemba e Barreira Grande. Quantos quilômetros? É próximo. Olha, quantos quilômetros tem a Avenida Sapopemba? Porque eu peguei uma vez ali, peguei ela direto. Ó, velho, pra você andar a Avenida Sapopemba, Benjamin, você pega a Avenida Sapopemba do começo até o final, você precisa parar na concessionária no meio do caminho pra fazer a revisão. Bate a quilometragem, daí dá uns 10 mil quilômetros, na metade. Pô, tem até lixão no meio do caminho. Sei lá, tudo, mano. É, você começa na cidade e acaba no interior, pô. Mas, ô, amigão, você trabalha com o quê, mano? Sou corretor de seguros. Eu amava como amava os corretores de seguro. Boa, mano, é isso aí. Estamos chegando perto do final do programa, vamos falar do teu time. Torce pra quem? Palestra, né? Líder. O Dodô não tá aí hoje, né? Não. Puta, tá o representante aqui, o Estranho, velho. Estamos com o Estranho no Ninho aqui, Stranger. Também, palmeirense. O Estranho tá arrumando o microfone dele, ele mandou perguntar pra você se você tá feliz com a campanha do Palmeiras. Olha a pergunta do Estranho. Motivo. Cara, é um gênio, né? É cada pergunta que o cara me faz, pô. Ô, amigão, é mentira do Benjamin. Eu tô escutando, pô. Mas eu não perguntei isso, eu falei que nós seremos campeões domingo. Mas você ia perguntar, eu te salvei. Assim, ó. O último ouvinte que ligou aí, pelo amor de Deus, uma animação do caramba pro último ingresso dele, hein? Pelo amor de Deus, mano, eu tô aqui desesperado querendo pegar esse ingresso, aí o cara vem, legal, hein? Foi emoção, né? Puta que pariu, que ficava no sofá, pô. Podemos negociar isso aí. É o típico pé frio, velho, esse cara vai azedar o caldo pra vocês. Esse tipo de torcedor, quando vai pra jogo, velho, tá com cheiro de arroz queimado. Ó, 1-0 Chapecoense, velho. Pelo amor de Deus, para lá. Comendo amendoim, pô. Vai precisar de fazer o quê? Então, velho, mas ó, esse cara vai levar uma zica pra vocês, velho. Vai levar uma zica. Imagina, 1-0 gol do Ananias e o Santos mete 1-0 no Flamengo. Nossa. A decisão fica pra última rodada, velho. Palmeiras e Vitória lá. O Vitória precisando escapar do rebaixamento. Mas você não era corintiano? Não muda nada, amigão. Não muda nada, mano. E cadê os antes que você fala? Eu não tô falando que eu tô torcendo. Mas tá torcendo pro Santos? Não, pelo contrário. Tô criando uma situação pra que ele possa pensar nisso. Tá de brincadeira, mano. Todo corintiano é cheio dessa frasinha. É tudo os antes. Agora seja sincero. Fala isso o tempo todo. Se tiver a possibilidade, como tem, do Santos ser campeão ou o Palmeiras ser campeão, quem que você prefere que seja? Nem vou ver o jogo, Sombra. Domingo eu vou estar tomando sol no Serete, velho. Esse maior pedreiro que existe na fase só faz muro, velho. A minha preocupação, cara, muro. É. A minha preocupação então, aqui é. Beija. Corinthians e Atlético Paranaense, Benjamin. Sábado 9 da noite. Quem você prefere que seja campeão, Santos ou Palmeiras? Amém. Vamos lá. Benjamin, não é jogo de xadrez o bagulho. Vai falar São Paulo. Olha o cara falando aí que você vai falar São Paulo. Ouvinte. Pelo amor, hein, Benja. Flamengo, pô. Benja, lembrando que o Flamengo e o São Paulo não podem ser campeão. Nem o Corinthians. Puta, então ferrou, hein? Ah, mas tudo bem. Mas quer saber, ó. E nem o Atlético Sombra. Mineiro. Não, Sombra, ó, sem pensar no Santos e Palmeiras, compara situações. O que você acha que é mais legal ganhar R$1 milhão? O rico, que pra ele tanto faz como tanto fez, ter mais R$1 milhão, ou o pobre, que teoricamente luta todo dia e jamais veria R$1 milhão à sua frente? Comparado a essa situação, que por exemplo... Rico, o pobre não entendi. Por exemplo, não entendi. O Santos hoje, diante do que ele tem, tá certo? É um time que tá fazendo das tripas coração. Porque o Santos, antes de começar o Campeonato Brasileiro, ninguém colocava como favorito pra conquista do título. Todo mundo fala de Palmeiras e Atlético Mineiro. Eram os dois times aí, teoricamente, mais qualificados em termos de material humano. O Santos, ele tinha um bom time. Inter, né? Que nunca chega em lugar nenhum. Pô, você vai livrar essa barra do Benja? Não, mas então, velho, se for por mérito, assim, você pegar e falar, tô torcendo pro, teoricamente, mais fraco, tem que torcer pro Santos. Então, mais e aí, fraco? Benjamin, o pessoal... Não, mais fraco dentro da ótica, assim, de elenco, de investimento e tudo mais. Mas o Santos participou com o Palmeiras lá na Copa do Brasil e brigou bem até a final. Não, mas o Santos entrou no campeonato... Sim, pra poder ser campeão. Ele tá falando... Em termos de investimento, em termos de elenco, em termos do brasileiro. Não, mas por justiça é o Palmeiras. Então você vai torcer pro Palmeiras campeão. Não, vou torcer pra ninguém. Valeu, Benjão, é nóis. Então, justiça... Mas quem você prefere que seja campeão? Eu não prefiro ninguém, mas por justiça o Palmeiras tem que ser campeão. Por merecimento, por justiça. Não, mas o Santos, se for campeão, qual o problema? Não, se o Santos for campeão... Vai ser a maior zebra da história. Mas você vê injustiça no Santos ser campeão? Vamos supor que o Palmeiras perca, o Santos ganhe, e depois na outra da outra zica o Palmeiras e o Santos ganha. Não, seria injusto o Santos ser campeão? Não, aí não é injusto. Eu não falei injusto. Você falou por justiça? Porque eu acho que o Palmeiras dominou o campeonato inteiro, fez uma campanha, tá tudo certinho, é o que menos errou. Se der azar nas duas partidas, é azar. Por exemplo, eu acho que não seria pontuação. Sim. A crise em Papai Noel também. Mas eu acho que também, seria surpreendente, não injustiça, é diferente. O Santos não seria injusto o Santos ser campeão. Se você é campeão, não é injusto. Mas nas condições em que os dois estão, seria surpreendente. Rafael, um abraço pra você, bom fim de semana. Deixa eu falar uma frase aí, consórcio Honda, fácil, barato e sem juros. Que legal, você ganhou um par de ingressos pra participar do Estádio 97 no Banco Honda Hall, dia 5 de dezembro. Parabéns. Maravilha. Assim, como que eu faço pra... Você vai mandar um e-mail pro ba@97fm.com.br. ba@97fm. Aí vocês combinam lá, como que funciona, como que faz pra você ir lá, pra entrar, o que que você vai ter direito, e de repente ele... Ô, cancela o ingresso desse cara aí, eu quero ir, né, torcendo pra 97, imagina. Tá louco? Não pode, cancela o ingresso aí não, pô. Como assim, não cancela, velho? O cara vai, manda ele assistir na TV da casa dele, pô. Ele tá pensando, ele tá pensando a mesma coisa agora com relação a você, velho. Ô, abração aí, quero mandar um abraço, posso mandar uns abraços aí também? Manda. Não. Vai. É, que fica quieto aí, Sapolino. Oh. Aí, trouxa, eu tenho um ingresso que é meu, que eu, não, que eu ia dar pro amigo meu que não vai. Você se ferrou agora, babaca. Ah, tá bom, tá bom. Então tá bom. Então você vai ver. Então tá bom, trouxa. Então tá bom. Não, não falei que eu vou. Era do amigo meu que não vai. É, tá, tá bom. Sempre o amigo do amigo, né? Então chupa, trouxa. Alguém vai se dar bem, você não. Sempre tem. Vai, beleza, beleza. Um abração pra todo mundo aí, vocês no programa aí. Vocês são impagáveis mesmo? Não, pagáveis, velho. Pagáveis, exatamente. Quero mandar um abraço pro amigo Marcos, aí, o corretor de seguros também, que sempre tá com nós aí. É, também mandar um abraço pro meu pai, que é São Paulino aí, Sombra. Meu pai é São Paulino, mas... um abraço pra ele. Teve que criar um filho palmeirense aí, Ana. Valeu, um abraço pra todo mundo do Sapopemba aí também, Vila Primavera. Valeu. Sapopemba, velho. É isso aí. Abraço. Então tá bom. Mais. Valeu, falou, cara. Ó, BG, só pra matar a sua curiosidade... Avenida Sapopemba tem 45 quilômetros de extensão. Caraca! Aí, velho, tem que fazer a manutenção do carro na metade da avenida, cara. Pura brincadeira, cara. Pô, é quase da minha casa em Santa Isabel. Olha, fala pro pessoal da HDI montar 10 bate-pronto lá na Avenida Sapopemba. Nossa, velho. Já notou? Esse foi um momento sem parar, né? Oferecimento do sem parar. Já notou como às vezes basta um adesivo para começar uma revolução? É, vejam que representou o paz e amor para a liberdade de uma geração. Ou No Stress, que certamente deixou muita gente mais tranquila. E a bolinha amarela e sorridente do Smile fez muita gente sorrir por aí. Pois é, pessoal, agora quem está revolucionando é o Sem Parar, que agora funciona com um único adesivo. Se você já tem o Sem Parar, troque já aquelas caixinhas que estão no seu carro por esse adesivo moderno e que vai deixar o seu carro ainda mais bonito, com a praticidade e comodidade que você já conhece. Se você ainda não tem, tá esperando o quê para fazer o seu? Procure já uma das lojas Sem Parar, troque ou adquira o seu Sem Parar. Acesse semparar.com.br ou baixe o aplicativo e encontre a loja mais próxima de você. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Estádio 97. Esse é o Estádio 97. E sabia que com a sua participação a Câmara de Vereadores está construindo uma cidade melhor? É, vocês escreveram e aprovaram o Plano Diretor Estratégico, a Lei de Zoneamento, o Código de Obras e outras leis que fazem a diferença. O resultado é uma cidade mais humana e organizada. Foram mais de 100 audiências públicas e 32 sessões do Câmara no seu bairro. Em 2 anos, a Câmara economizou 120 milhões de reais que foram usados para as obras que você sugeriu. Veja mais em câmara.sp.gov.br/obrigado. Informação rápida, não tão importante, mas aquele banguelê, jogador de São Paulo, foi emprestado para o Novo Horizonte. Banguelê. Não mudou o preço do dólar. Não mudou o preço do dólar. Estou dando uma atualizada aqui, ó. Não, continua o mesmo não, preço. Não, é. Mesma coisa. Não mudou o preço do dólar. É. É verdade. E o Caleri? Dizem que rescindiu com o West Ham, né? É, estão falando aí, mas... Até ele ter rescindido lá e voltar para o Brasil, tem uma larga distância, né? Sim. Tomara que o São Paulo encurte essa distância. Vamos ver. Né? Será uma que boa, ele queria, né, voltar? Ô, Benja, você viu? Eu vi uma notícia hoje que eu pensei, nossa, o Benja tá soltando fogos. Que surgiu num jornal espanhol de que o Sevilla estaria disposto a mandar o Ganso em troca do Prato. Mas por que eu estaria soltando fogos? Eu vou ser rancoroso. A gente sabe que você não curte muito o futebol do Ganso, o né? O Ganso assim... seria um baita negócio. No futebol brasileiro, cara, ele joga mais 6 meses aí. O problema é o... Você vê que se for verdade... Eu não acredito que ele seja verdade isso. Não. Pô, os caras vão devolver o cara em quantos meses tá lá? Nem 6, né? Ah, eu não acredito. Estranho, né? Agora, se rolar essa troca, é muito um bom negócio pro Sevilha, pô. É. Estranho, Nuninho. Quem você preferiria hoje, Lucas Prato ou Ganso? É, o São Paulo hoje... Os dois seriam muito importantes, mas o Lucas Prato. Lucas Prato. O São Paulo precisa de um matador, não tem, brincadeira. Né? Precisa de um centroavante. Estranho, muito obrigado pela sua presença. Obrigado a vocês, sou muito fã de vocês. Obrigado. Escuto desde 2000. Falou, velhinho. Por exemplo, você é pouco, médio, bastante ou bastantão fã da gente? Bastantão, beijo. Gosto muito de vocês mesmo, obrigado. Bah, obrigado. Valeu. Você, cara, quer ganhar um boné do Estádio 97? Pô, com certeza. Então você tem que falar muito a frase, Domênico morde muito a fronha. Domênico é muito camarada. Então perdeu o boné. Dodô, desculpa. Ah, já Domênico entendi. Morde a fronha. Domênico é nosso amigo, é camarada. Ele dá o... Pô, o Domênico é palmeirense. É o único que defende a gente aqui, cara. O resto só mete o ele pau. Ele não defende, então, ele é pago que pra defende. Isso. Mas ele já falou, Domênico morde Dodô a fronha. É gente boa. Não, Domênico morde muito a fronha, eu não vi isso. É o Almeidinho. Não, ele falou. Dodô, Não, eu não ouvi essa frase. Ai, Dudu, os caras querem me ferrar aqui, velho. Não. Quer ferrar? Não, você tem a opção de não falar nada. Leva o boné, mas eu tô vendo com morde a fronha mesmo. Ele é muito afronha. Dudu, acho que tá, o Dudu não é gente boa. Dudu, você é gente boa demais. Mas? Oh, mas? Ai, meu, ele morde não. Mesmo. Não morde não, pô. Pois então, fala assim, não, ó, o Domênico gosta de molho tarê na mandioca. Ó, se, você, se a frase fosse o Domênico é ladrão, não é legal, porque o Domênico não é ladrão. Não. Tá longe de jamais, jogar... Mas eu jamais proporia pra alguém falar o Domênico é ladrão. Né? Jamais. Eu mordei a flor, ele morde de vez em quando. Não, faz sempre, ele dá umas mordidinhas. Vai, fala aí. Não, deixa eu falar que eu quero agradecer vocês muito por estar aqui. Gosto muito, muito de vocês. E queria mandar alguns abraços aqui. Posso, Sombra? Manda. Não. Acelera. Eu quero mandar um abraço pro... Ô, RG, fala, um beijo pra minha esposa, dizer que eu amo ela. Hoje é dia, ainda ela conheceu o bacalhau, velho. Um beijo pro meu filho, Eduardo, que tá ouvindo, meu irmão Alex. Valeu. O pessoal da Dibold, que trabalha comigo lá, o Carlos Abreu, o Adelino, o Ozinho, o Cristiano. Um grande enfim, Ozinho. Ronaldo Reis, que conhece o Benja lá do Hebraica. Quem? Ronaldo Reis. Mas Reis não é nome de judeu? O que tá fazendo lá? Não sei, acho que é a esposa dele que é do Hebraica e ele conhece o Benja de lá. Não, dependendo é Reis. Heisenberg é agora. Não, mas é Ronaldo Reis. Os três reis magos. É verdade. Eram judeus, é verdade. O, o Xexé também, o pessoal mandou. Legal. E um chupa mano. Ah, é pro inferno. Pô, quem vinha aqui não falar chupa mano não veio no estádio. É verdade. Inferno. Né? Gente, é que nem você ir pra Nova York e não visitar Times Square. É. Né? Stranger, ele é primo do. Esse cara é o primo do Rony? Pô, Benja, não sei, cara. Você conhece ele o Ele é um altão, meio gordinho. O Rony, você sabe quem é? Não, não conheço. Não conhece o Rony? Não. Aquele que enfiou o Toblerone. Você é cheio de gracinha, né, Benja? Ah, mas enquanto tiver os trouxas que caem, eu sou cheio de gracinha. Só tem esperto porque tem trouxa, né? Muito obrigado. Como diz o Sombra, eu soube uma vez falar uma frase que é pesada, mas é a realidade. Pra cada dia que nasce o sol, nasce um otário junto. É, né? Tá certo. Sombra é do mal. BV Financeira, crédito rápido pra usar como quiser. Ligue 3003-7888, acesse bvfinanceira.com.br. RG, quem ganhou o boné Estádio 97 Vista Aérea? Lucivaldo Silva. Lucivaldo Silva! Parabéns, é isso mesmo. Opa, é verdade que tá rolando lá uma Black Friday na loja do estádio? Verdade. Verdade que eu lembrei você nesse momento? Você me lembrou nesse exato momento. Olha, na loja do estádio 97.com.br tá rolando uma Black Friday muito legal. Então você quer comprar artigos esportivos, brindes, produtos com emblema do seu time, tem muita coisa legal. Acessa lá com preços e condições maravilhosas, tá? Loja do estádio 97.com.br. Lembrando, Sombra, que é realmente um presente muito legal, porque tá chegando a época do Amigo Secreto. Natal, presente de Natal. É verdade. E nada como você agradar alguém, porque o cara muitas vezes fala, pô, não sei se a pessoa vai gostar disso ou daquilo. Se você der alguma coisa do time, a pessoa gosta. Com certeza. Coisa do time, você nunca erra. Nunca erra, velho. Agora, do Benja é complicado. Você tem que dar do Flamengo, do São Paulo, do Galo. Um Galo. Mas vai lá que tem a Black Friday lá, ó. 20% de desconto em todos os produtos. E mais, se você fizer uma compra acima de R$150, você ganha um brinde do Estádio 97. 20% de desconto e em 3 vezes sem juros, só na loja do Estádio 97.com.br. Quem ganhou a camiseta do Estádio 97 com apoio de fitcamisetas.com.br? Rafael Gaspari. Boa, Rafael. Todos têm 3 dias úteis para retirar os seus prêmios aqui na Energia entre 9 da manhã e 5 da tarde. Estádio 97 volta segunda. No oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também do Extra. E lembre-se, Black Friday com ofertas de verdade é no Extra. Corra para a loja mais próxima e aproveite. E BV Financeira, crédito para usar como quiser. Ligue 3003-7888, acesse bvfinanceira.com.br. Valeu, gente. Boa noite. Tchau. Listen. Na Energia 97 tem interatividade com conteúdo. Check. E muita música. WhatsApp Energia. Sábado, 8 da noite. Energia. Energia 97. Seguinte, ó, pra começar o treino hoje, 20 voltas no campo, depois agachamento até outro gol, ida e volta 15 vezes e 100 flexões pra terminar. Alguma dúvida? Ô, professor, dá um desconto. Desconto no esporte, só com Itaú Card. Cliente Itaú Card agora tem 50% de desconto na assinatura do EA Plus. Você acompanha jogos ao vivo do seu time e tem acesso a diversos conteúdos, como Champions League, Europa League, NFL, Campeonato